Muito obrigado ao Kildre, a todos que dirigem essa renomada e honesta empresa de jornalismo paraibano. É, eu falei um pouco sobre isso, mas vou, claro, lhe responder. Obstáculo: organizar a cidade, dar esperança à minha gente, tornar um cidadão exigente materialmente. Questão do abastecimento de água, eu jamais criaria o Daesa. Encontramos o Daesa sem sequer ter um prédio próprio, sem uma mínima estrutura. Avançamos muito, conseguimos há alguns anos a garantia hídrica por conta da transposição de São Francisco, e é um desafio muito grande para a próxima gestão resolver o abastecimento d'água. Então, a minha maior dificuldade, o meu maior obstáculo foi organizar a cidade, e o maior desafio da próxima gestão é manter as pessoas esperançosas e solucionar a questão da água, avançar em relação aos programas sociais e melhorar os serviços. Vai ter recursos para isso, e pessoas muito competentes para manejar tudo isso rumo a um futuro melhor do que o presente. Muito obrigado. Tá aí, prefeito Fábio Tairone, hoje, durante a coletiva realizada pela manhã no Paço Municipal. Ao lado dele se encontravam o prefeito eleito Helder Carvalho e também, né, o vice-prefeito eleito, doutor Zé Célio. Zé Célio voltando à vice-prefeitura na cidade de Sousa, professor Herbert Melo. Inclusive, algumas imagens estão chegando aqui através do WhatsApp da Superdifusora, nossa companheira Ciele aqui conosco. A empresa Iemaia, né, depositou aí algumas máquinas, né, ali próximo ao Arena Fitness, a academia, né? Será que vem asfalto ali, professor Herbert Melo? Tá com cara de asfalto, né? E se for, a sociedade cajazeirense tem a agradecer. E tem que ser assim mesmo. Claro. As obras não podem parar, o serviço tem que continuar. Melhor em 200% a mobilidade. E ainda mais agora com a reeleição, né? Ou melhor, a eleição da Corinha Delfino, que é candidata do atual gestor, o prefeito Zé Aldemir. Então, acredito eu que essas máquinas, né, devem trabalhar nos próximos dias. Importante aí. Vamos aguardar. Bem-vindo, né? Vamos aguardar e espalhar a notícia, né? De toda forma, é desenvolvimento. E ainda que seja para que essas máquinas estejam, não sejam para asfalto, mas, enfim, para realização de alguma obra, algum investimento, ainda que privado, é desenvolvimento para Cajazeiras, é importante, é um bom sinal aí que chega à terra do Padre Rolim. São 14 horas mais 29 minutos aqui em Cajazeiras, professor Herbert Neto. Vamos dar um giro pelo D1? A gente dá um giro depois rapidão, do intervalo. Rápido. Depois do intervalo? Tá então bora. Chegando aqui. Pronto. Às 14h30. Então vamos para um rápido intervalo. Raimundinho, como os filhos da gente. Oh, raida boa. A mulherada pede bis. De onde vem tanta potência pra deixar a gente tão feliz? Voltaram a ser guris. Simples, uma chamusa, búfalo, bis. Porque ele é alfa, potente e macho raiz. Aqui em Nova York, Japão ou Paris, a potência vem dele. Búfalo bis. Búfalo bis, o mundo inteiro contra a impotência. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores, o Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em www.revendedor.boticario.com.br e transforme sua vida. Chegou na Honda Cavalcante Primo a nova Biz. Novo design, estilo e modernidade. Agora com controle de freio nas duas mãos. Mais praticidade na pilotagem. E com entrada USB. Nova Biz 125. Tecnologia e conveniência. Visite a Honda Cavalcante Primo e conheça a nova Biz. Honda Cavalcante Primo. Moto sem prejuízo é Honda. É a pioneira, é a pioneira. Estamos apresentando Boca, Boca Quente, Quente, Quente, Quente, Quente. Ian Braga. Ebert Melo. 14 horas mais 31 minutos na cidade de Cajazeiras. Nós já estamos de volta com o programa Boca Quente Parte 2. E eu tenho um recadinho para você que está em casa. Você que é proprietário de Volkswagen, lá na Novos Tempos Volkswagen, a troca de óleo está saindo por apenas 4 vezes de R$ 74,99. E lá você ganha uma lavagem totalmente grátis. E tem mais, nós também incluímos a inspeção de mais de 17 itens e diagnóstico computadorizado. Tudo isso para que seu carro esteja impecável em qualquer ocasião. Seja no dia a dia ou nas viagens, agende já sua troca de óleo. O telefone WhatsApp é 83 996 93 0015. Novos Tempos, aqui em Cajazeiras, na BR 230. Está em busca de cuidados especializados para você e sua família? Conheça a Clínica Integrada Cecília Dantas, com uma equipe dedicada de psicólogos, psicopedagogos e nutricionistas, que oferece suporte integral para crianças, adolescentes e adultos. Na Clínica Cecília Dantas, cada jornada é única. Os profissionais irão ajudar você a superar desafios e alcançar o equilíbrio emocional e nutricional que você merece. Agende sua consulta hoje mesmo e comece sua jornada para uma vida mais saudável e feliz. O nosso zap é 839-9905-4717, localizado na Rua Santo Antônio, 136, Rua da Escola Vitória Régia Júnior. Siga nas redes sociais, arroba Clínica Cecília Dantas, Clínica Integrada Cecília Dantas, cuidando de você e da sua família, com carinho e expertise. Sua saúde emocional em boas mãos. Meu amigo, você está precisando de dinheiro? Então você pensou na Líder Crédito. Você é aposentado e pensionista do INSS, BPC e Loas, servidores estaduais e beneficiários do Bolsa Família. Lá na Líder Crédito você encontra as melhores oportunidades para fazer seu empréstimo consignado, viu? Quer empréstimo novo? Na Líder Crédito tem. Quer renovar ou portar seu empréstimo? Na Líder Crédito você pode. Então não perca tempo. Até você que tem cartão de crédito, lá você troca o limite do seu cartão de crédito por dinheiro à vista, amigo. E melhor, você só paga, você pode dividir em até 18 vezes. Pensou em dinheiro? Vem para Líder Crédito. Telefone WhatsApp 993-18-5271. Ou então venha nos visitar presencialmente, vizinho à antiga padaria Quipão, aqui ao lado da prefeitura. E atenção, atenção! Você que está precisando trabalhar, viu? Tem proposta de emprego aqui no Boca Quente Parte 2. O Posto Santo Antônio, localizado na Avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá, está contratando jovens aprendizes em busca do primeiro emprego. Se você tem entre 18 e 22 anos, entregar seu currículo diretamente no posto, procurando por Eliane ou por um dos frentistas. Posto Santo Antônio, atenção, você que está em casa, está contratando jovens para o primeiro trabalho. Então prepare o seu currículo e entregue a Elaine, e ou a um dos frentistas. São 14 horas mais 35 minutos, professor Ebert Melo. E lá em Sousa, ainda o prefeito eleito, Helder Carvalho, também deu uma declaração. Deu declarações exclusivas aqui ao Difusora 1. Nós vamos ouvir agora, nesse exato momento, as falas do prefeito eleito da cidade de Sorriso, Helder Carvalho. Eu não acredito que alguém que ocupe duas funções, ou três ou quatro, dê conta de uma secretaria tão complexa como é a saúde. É outra prefeitura. Ana Amélia tem sensibilidade, é preparada, é capacitada, tem com certeza a nossa confiança, é pé no chão, gosta de gente, gosta de povo, que acha também que isso é um pré-requisito. Então, ela será assim. A pessoa que vai conduzir, outros bons nomes montaram um tripé junto à Secretaria de Saúde e com toda certeza, dentro daquele planejamento que eu falei de reestruturação, a Irone expandiu muito os serviços. Eu acho que a gente tem que fazer um zoneamento de toda a atenção básica e delegar algumas atribuições através de alguns cargos para que seja prestado de forma ainda mais eficiente. Então, não merecerá, se Deus quiser, será uma excelente secretária, tem disponibilidade, tem nossa confiança, tem competência, entende de saúde, né? E acima de tudo, gosta de gente. Então tá aí, declaração, né, registrada, capturada pela o Difusora 1, a plataforma Difusora 1. E você que está em casa acompanhou ao vivo agora a declaração do prefeito eleito de Sousa, Helder Carvalho, que será conduzido aí a partir de 1º de janeiro para a posse, professor Herbert Mello, na sua cidade, a cidade de Sorriso. E são muitas, né, as novidades para a cidade de Sousa, muitas. É, a gente cita aqui e fala aqui no Boca Quente, porque na verdade... É, meu amigo Ian, a audiência em Sousa cresceu. A gente tem aqui mensagens, enfim, perguntas, e há uma participação hoje interessantíssima dessa comunidade aqui vizinha a Grande Cajazeiras. Ô, professor Herbert Mello, deixa eu dar um recadinho aqui. Na verdade, é um aviso, né? Pessoal aqui de Cajazeiras, de toda a região, sinta-se convidado. O aviso é do abrigo Lucas Horn. Ele diz o seguinte: em comemoração aos 28 anos de reabertura do abrigo de idosos Lucas Horn, convidamos você para a seguinte programação. Na sexta-feira, ou seja, hoje, dia 25 de outubro, vai ter a exibição do filme Aracati, filme que conta a história da nossa idosa Tereza Oliveira, a Tereza de Josias, né? O horário é às 18h30, vai ser na sede do próprio abrigo, e a entrada 2 quilos de alimentos ou ajuda pelo Pix. O Pix lá é 08 842 049 0001 01. Aí é o Pix lá do Lucas Orne. E amanhã, no sábado, 26 de outubro, a programação é a Santa Missa em Ação de Graças aos 28 anos de reabertura. Acontece às 19 horas na paróquia São João Bosco. Então, sintam-se todos convidados. Aí, o convite. Ian, mas assim, tem mais notícia aqui de Sousa, e em especial eu quero agradecer de todo o coração. Eu hoje sou só gratidão. Tenho uma consciência que eu nem mereço, mas... Enfim, o Difusor hoje esteve ontem lá, na Câmara de Vereadores de Sousa, Otacílio Gomes, acompanhando as menções honrosas, não só ao professor Herbert Mello, mas também para mim, uma das maiores mulheres da nossa região, uma humanizadora, uma educadora, uma referência da cidade de Sousa e adjacências. Dedicou a vida à educação, à religião, à formação, à recuperação humana. A família Teresiana, inclusive, homenageou a Madre Aurélia pelos seus 90 anos. Em suas palavras, Madre Aurélia expressou profunda gratidão a todos pela linda homenagem e pela participação no ato que celebrou a sua vida e legado. Foi a semana de comemorações. E ontem ela estava lá com a gente, né, para receber essa menção honrosa. E aí eu agradeço muito, mais uma vez, ao nosso presidente Kilder, ao nosso diretor de programação, Helder Rodrigues, a você, Ian, que eu tenho um maior carinho, um menino jovem, mas muito inteligente, a Juninho, a todos que estiveram lá, fazendo a cobertura, fazendo esse aporte a um momento muito interessante, né? Dois educadores, e em cima de um projeto que nós temos e vivemos já há alguns anos, 12 anos, 13 anos, e tem até matéria, né, esse cartacho? Deu a matéria, e apesar aqui do meu... Um pouco envergonhado, Ian, mas você chama aí. Não, pode chamar. Não quer se chamar, não? Então não. Eu vou chamar. Professor Herbert Mello foi ontem ouvido, né, logo após, né, receber aí a comenda, a medalha Julieta por Deus Gadelha, em homenagem aí aos serviços prestados à cultura sousense. Vamos ouvir o professor Herbert Mello. Meu amigo Helder, é uma alegria, uma satisfação ter o chamado Difusora 1 aqui. São 30 anos ali, Casa de Educação. E eu entendo que o professor muitas vezes não é lembrado, não é reconhecido. Conheço muitos professores que fizeram muito e acreditaram que o trabalho poderia, né, mudar. Então, ser reconhecido hoje é um sentimento de representar todos eles, de acreditar de fato que a educação ela muda o mundo e que vale a pena. Eu acredito que a medalha é apenas um símbolo, mas é um símbolo que fala muito, que expressa muito, que tem muita força dentro da sociedade, porque é através da educação que a gente vai mudar o mundo, em especial vai mudar o Brasil. Então me sinto honrado, me sinto feliz, muito emocionado e agradecido, realmente a palavra é gratidão. A jornada que tracei até aqui, até hoje, por estar aqui nesse momento sendo lembrado pelos prestos, pelos serviços que ofereci aos jovens e ao país. Herbert, sobre o significado dessa medalha, Julita, por Deus, qual o significado da medalha? A medalha ela é uma honraria oferecida aos profissionais da educação, da cultura, de modo geral, aqueles que, de certa forma, fizeram a diferença ao longo desses anos nessa área. É uma honraria muito, muito especial, muito específica. É uma contribuição que a Câmara de Vereadores de Souza, Otacílio Gomes, oferece àqueles que acreditam que esse é o caminho a ser seguido. Infelizmente, nós vivemos num país que não valoriza nem a educação nem a cultura. É um fato. Quando você fala de cultura e educação, as pessoas, infelizmente, torcem o nariz. Então, a Câmara de Vereadores homenageou a própria escritora. Ela é escritora, foi historiadora, cronista, poeta, trabalhou com teatro, trabalhou com uma série de projetos. E eles, para imortalizarem essa professora, essa mestra, eles criaram um prêmio para que ela pudesse, de certa forma, valorizar e também lembrar desses profissionais que dedicam parte da vida a essa arte que é o educar e, ao mesmo tempo, também criar, né, a arte de modo geral. Tá aí, professor Herbert Mello. Eu vou deixar que os comentários fiquem aí a par de Vossa Excelência. Eu vou comentar a mim mesmo, Ian. Sim. Não, eu só tenho a agradecer a generosidade, né, mais uma vez, de toda a equipe de Difusora 1. E, né, dizer, ratificar. Ratificar, né? Confirmar tudo isso. Falar da minha felicidade, enfim. Mas tem ligação, né, Ramiro? Vamos trabalhar, que tem que trabalhar. Tem ligação, Ramiro? Vamos lá, alô, boa tarde, bem-vindo. Alô, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu amigo. Quem fala? É o vereador Marcos Antônio de Carrapateira. Ô, meu amigo, bem-vindo. A bancada é sua. Boa tarde a você, professor Herbert, a Ian. E parece que a Jani não está hoje aí. Tá viajando. Questões viajou. Questões familiares, mas segunda-feira o nosso companheiro, nosso amigo estará aqui. Tá no ar, estamos me ouvindo, vereador. Nossa participação, professor Herbert, Ian, ouvinte, para parabenizar os engenheiros civis na data de hoje. O nome da minha filha Lara, que é engenheira civil, doutorando em engenharia, quero parabenizá-los todos e todas por essa data, comemoração ao dia do engenheiro, e em nome dela e dos filhos de engenheiros de Carrapateira, eu quero parabenizá-los. Dizer, Herbert, que a gente tem essa juventude hoje de Carrapateira formada em todas as áreas da ciência, é fruto de uma política governamental do PT, de Lula, porque até 2002, quando eu cheguei de São Paulo aqui, nós tínhamos três pessoas formadas com curso superior em Carrapateira. E tínhamos seis professores que andavam numa C10 a gás, funcionava de bujão a gás, que ia para a Universidade de Cajazeiras. Eram professoras guerreiras que se formaram com muita luta. E eu também participei aí, fiz o curso de História no UFG também, andando numa caminhonete aberta. Na época de inverno a gente tomava chuva, no tempo da poeira a gente comia terra aqui para São José Pirã, chegava com o cabelo duro na universidade. E eu quero parabenizar todos os filhos de Carrapateira que nessa luta se formaram. Em especial, a grande juventude que nós temos nas universidades, de Cajazeiras, de João Pessoa, de Recife, filhos de Carrapateira se formando mestres e mestras, engenheiros, bioquímicos, ou seja, em todas as áreas da ciência. Um abraço, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Herbert Naturalista. Aê, cara, tô assistindo você aqui na rádio. Tá muito boa, viu? Continue, cara. Você é o cara. Você é um sucesso na vida, cara. Você é bom demais. Melhor professor de literatura. Eu tenho saudades de estar nas suas aulas assistindo. Pois é, muito obrigado, rapaz. Pois é. Muito sucesso na sua vida, cara. Você é o cara. Você é um cara abençoado. Você é um professor melhor que tem. Tá aí, esse é o amigo Juan, rapaz. Sou meu aluno. Eu não sei se é de Nazarezinho, porque é São José da Lagoa Tapada. Esse é um gênio, muito inteligente. É uma capacidade, é uma referência. Tá aí, viu? Muito obrigado. Fico muito feliz e lisonjeado, meu amigo. Tem ligação, Raimundinho? Vamos lá. Vamos lá, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Chico Batista. Chega, Chico. Bem-vindo à bancada do Boca Quente 2. É, eu tava ouvindo vocês falando sobre o lançamento da candidatura do prefeito de Souza. E é importante que, na verdade, o pessoal aprenda a votar, né? Porque aqui em Gaiazeiro, a gente foi... A maioria, né, votou no deputado Rio Santiago, até hoje nunca trouxe uma pedra para Gaiazeiro. E também aquele deputado federal que foi apoiado pelo pessoal do AI, lá de Cadolé do Rocha, que é família do ex-governador João Agripino, Maio, nunca trouxe nada para Gaiazeiro, sabe? Agora eu pergunto. Aqui está carente, amigo, deputado federal. Você vê quando a Ed Tavares era deputado, Gaiazeiro recebeu imensas obras por ele. Temos uma escola técnica que é de invejar a nível de Brasil, mas precisamos muito do deputado federal. É, eu quero parabenizar vocês pelo programa, boa tarde, e dizer que o povo aprenda a votar. Tchau. Boa tarde, Rian. Boa tarde a todos que escutam Boca Quente. É, eu falo aqui de Silvazante, meu nome é Nilda, eu concordo plenamente com o que o Valciano falou. Pois bem, nós aqui da comunidade, infelizmente jogamos nosso lixo nos terrenos. É, nós não temos coleta aqui na Vazante, nós não temos coleta. Eu vejo aqui as comunidades próximas da gente, que é município de São Zé de Piranhas, no caso Mangação, Bom Jesus, essas comunidades, uma vez por semana, o carro da coleta vem de São Zé de Piranhas fazer, né, recolher esses lixos. Nós aqui dessa comunidade não temos isso. Então, Valciano, você deveria rever também as comunidades de Carrapateira, a zona rural, porque nós aqui nós não temos coleta. E aqui é jogado, eu pelo menos queimo. Não pode, eu sei que não pode queimar. Mas infelizmente eu queimo porque eu vou botar tanto lixo aonde? Né? Então, a culpa não é da gente estar jogando, a culpa é de quem não manda fazer a coleta, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias. Infelizmente nós não temos isso aqui. Então, não é a população, em muitos casos é, mas aqui é porque nós não temos outra solução. Aqui nós não temos solução. Solução ou queimar ou jogar os terrenos. Tá aí, uma situação complexa para o seu Alberto Melo, que precisa aí por parte do poder público de uma atuação. De uma atenção, né? De uma atenção maior, né? Tem ligação ainda, Armin? Tem? Vamos lá. O ouvinte tem voz aqui no Boca Quente, parte 2. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Alô? Alô, quem fala? Boa tarde, professor Herbert, Ivanildo Caíque. Bem-vindo, Ivanildo, a bancada é sua. Muito obrigado, professor, pela atenção. Quero abraçar aqui meu amigo Ian Braga. Doutor Djamil, a sociedade escuta vocês agora na zona urbana, zona rural. Pois é, o tema hoje na semana é sobre, provavelmente, aí Souza saia um pré-candidato a deputado federal. Não vou dizer o nome aqui do prefeito aí, porque a gente faz a propaganda aqui, que a gente tem aqui em Cajazeiras, a maior liderança política de Cajazeiras e região, que se chama o prefeito José Aldemir. Serviço prestado na Paraíba toda, principalmente aqui em Cajazeiras e região. É um nome bom aqui para Cajazeiras, até porque a gente tem a prefeita eleita, a professora Corrinha. 2026, caso o prefeito José Aldemir saia pré-candidato e seja eleito, em 2026 estamos juntos e misturados, prefeito Ademir, só na escuta. É, bom para Cajazeiras e aqui a região, todas as cidades que é polarizada aqui por Cajazeiras. É, tenho certeza que o prefeito Ademir vai botar a mão da cobertura a nós da sociedade. E nós vamos, se Deus quiser, eleger, porque a gente precisa do deputado federal para nós cobrar, pedir, reivindicar segurança na Paraíba toda. O prefeito Ademir, certeza, vai dar atenção à saúde, que ele já dá, educação, infraestrutura, enfim. O prefeito Ademir, cidadão de bem, tem um coração bom e nós estamos juntos e misturados. Muito obrigado. Boa tarde, aqui é Neném. Mando um alô para vocês aí da rádio e para minha amiga Lúcia, lá no Bastião. Aqui é de São José de Piranha. Boa tarde para todos vocês. Bom programa. Boa tarde, Boca Quente, segunda hora. Estou falando aqui diretamente da cidade de Diamante, no Vale do Pinhacó. Tá pegando fogo, meus amigos, tá pegando fogo, tá quente demais. Uma boa tarde, fico com Deus. Obrigado, querido, pela participação e tem participação no telefone. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? Boa tarde. É o Francisco, do centro. Bem-vindo, Francisco, a bancada é sua. Eu gostaria de fazer um apelo às autoridades aqui de Cajazeiras sobre o trânsito. Aqui no Engenheiro Carlos Pinto de Sá, as motos estão pegando corrida aqui na maior velocidade, com alteração na descarga, esses carros de som, uma altura que ninguém nem imagina, o decibéis desse som. As autoridades deveriam tomar mais providência sobre as motos que estão com alteração na descarga e a velocidade aqui no Engenheiro Carlos Pinto de Sá e Tenente Assene. Está um negócio fora do comum mesmo. Eu gostaria que as autoridades tomassem providência. Muito obrigado. Tá aí, tá feita a reivindicação do Francisco. A gente pede, Francisco, se você puder fazer um vídeo, fazer a captação dessas imagens, manda no WhatsApp da rádio. Nós vamos estar aqui, né, passando ao vivo no Difusora 1, para que quem está em casa possa também assistir a essa realidade, é claro, para que os órgãos competentes possam. E é muito fácil, você pega o seu celular, coloca ele de lado, aí você já filma já o carro de som, a hora que está passando, o abuso que está cometendo, manda para cá para o Difusora 1, que a gente vai fazer ele ficar famoso, né? E vai cobrar das autoridades a devida, digamos assim, atenção e responsabilidade. Tá certo? É, a gente tem uns recadinhos aqui antes de adiantar, Ian, aí pra faturar. Manda mais uma vez aqui pra minha querida Fatinha de Seu Zuca e Ilda de Dedé, a minha amiga Sara lá de Santa Helena, a minha amiga também Jane, aqui Jane de Santa Helena, né? Aí inclusive o comentário, né? Pensa que temos homens capacitados como o próprio José Aldemir. Então a gente agradece, parabenizar também aos dentistas pelo seu dia, em especial um amigo pessoal, Bruno Cariri, que é o coordenador lá do nosso Centro de Educação São Francisco da Paraíba, né, a FASP. Parabéns, Bruno Cariri. Bruno Cariri, parabéns pelo seu dia e por tudo aquilo que a vida possa lhe proporcionar. Quem chegou por aqui nos estúdios foi Sandoval. Rapaz, você tá aqui, prefeito? Quem não conhece Sandoval é Baulins, rapaz. Você o prefeito tá mal vivo reeleito aqui, né? De São José de Piranhas. Daqui a pouquinho o Bal já estará aqui conosco. Isso. Ao vivo na bancada do Boca Quente, isso. Parte 2, falando, meu caro professor Herbert Mello, sobre a reeleição, falando sobre a experiência de mais uma Micaranhas, falando sobre as prestações de contas devidamente aprovadas relativas a 21, no caso de Bal, 22. E o show de votos, né? E o show de votos, né? E show de votos, a reeleição aí. Esmagadora também votos. Na cidade vamos de São José de Piranhas. Vamos pro Difusora 1, a gente tem propaganda, porque aí já fica pertinho, né? Vamos dar um giro aí pro Difusora 1. Aí, cartaz, tudo pronto? Posso mandar? Vamos lá. Vamos lá. Prefeito ali atrás, quer dar uma olhadinha, só vai acompanhando? Jurami Oliveira, ele disse o seguinte: boa tarde, passando para parabenizar o amigo de longas datas, o professor Herbert Mello, pela comenda merecida. Você enaltece a classe do professor. Obrigado, Jurami, grande amigo Jurami. Maria do Carmo diz o seguinte: boa tarde, Maria do Carmo de São Paulo, sou fã de todos vocês. Obrigado, Maria, aquele abraço a todos os paulistas e paraibanos também que estão lá, né, devidamente na terra da garoa. E professor Herbert Mello, aconteceu um probleminha aqui, saiu do ar. Mas cartaz já tá na riba, voltou. Mas voltou. Eu sou novinho do índio, pintor, estou aqui na audiência da melhor. Maria de Fátima Souza Andrade diz, boa tarde, programa mil, obrigado Maria, aquele abraço especial, obrigado pela audiência a todos os amigos que estão conosco no Difusora 1, Expedito é mídia, boa tarde meu amigo professor Herbert Melo, vamos lá. Vamos lá. E já tem mensagem chegando aqui no WhatsApp também pro prefeito Bal, viu? Roberto diz, é sujeira à vontade sobre aquelas imagens lá, né, divulgadas próximo ao bairro, aliás, próximo ao bairro não, no bairro Pôr do Sol, na rua Tancredo Neves. E as pessoas precisam se acostumar aqui no Boca Quente 2 e Difusora 1 a mandarem, né, as imagens, olha lá. Meu birô diz, Tairone Federal 2026, aí, entusiasta do prefeito da cidade Sorriso, e tá mandando um abraço pra Juninho da mídia também. Ele, nosso companheiro, meu birô aqui conosco, dentro do Boca Quente. Janete Abreu diz, somos seus fãs e Ambraga. Obrigado, Janete. Obrigado pela audiência aqui da sintonia. Aquele abraço especial. Fabiana de Souza Olimpo diz o seguinte, boa tarde. Que bom estar aqui acompanhando o Boca Quente Parte 2 no Difusora 1, com imagens, com áudio aqui, exclusividade do grupo Difusora, inovando sempre, partindo em primeiro lugar. Meu birô diz o seguinte também, boa tarde aos amigos, gostaria de perguntar aos jornalistas a opinião deles sobre essa matéria do G1, pela primeira vez há mais mulheres. E aí cortou os caracteres, né? Isso. Janete Abreu diz, estamos acompanhando o Boca Quente aqui em Divinópolis. Ah, rapaz, Janete Abreu, um abraço pra Janete, um abraço pra Wagner, um abraço também, né, pra Dona Rita, toda a turma boa lá em Divinópolis, na audiência aqui do nosso programa. Aquele abraço especial, obrigado pelo carinho, turma boa, rapaz, do nosso querido distrito de Divinópolis, pessoas maravilhosas aí na audiência conosco. Um abraço para Lúcia, para Tião, um abraço também para Francineide, para seu Antônio, muita gente boa, pessoas boas lá em Divinópolis, sempre na audiência do Boca Quente, parte 2. E aí, vamos faturar, vamos lá. Já tem entrevista com o nosso querido prefeito reeleito Bal. A Vieira Aço, localizado na Avenida Comandante Vital Rolim, em frente ao Corpo de Bombeiros, está com promoções, Ian, imperdíveis. Ian, que está construindo a casa dele, policarbonato 2,1 por 6 milímetros, apenas R$485. Tinta 15 litros, N+, hidracor branco, R$95. Arame farpado, GSP 500 metros, R$279. Ferro 4.2 por R$12,50. Ferro 5.0, só R$15. Já o ferro 1.1, acho que é 0,4, por R$22,90. Treliça, R$27,90. Coluna 1 quarto, por R$59,90. Visite a Vieira Aço, casa e construção, na Avenida Comandante Vital Rolim. E aproveite. Pois é, meu amigo, e o fim de semana chegou, e com ele ofertas incríveis no Mix Mateus para você aproveitar e garantir o melhor para o seu negócio e para sua casa. Aproveite o fim de semana completão, é o momento certo para abastecer o estoque e a dispensa, preparar aquele almoço especial e garantir tudo que você precisa sem gastar muito. Tem os menores preços em tudo, carnes selecionadas para fazer um churrasco de respeito, hortifruti fresquinho direto do campo e bebidas geladas prontas para qualquer ocasião. As ofertas não acabam por aí, corre e aproveite a melhor economia em cada setor da loja. Não deixe para depois. Faça uma visita agora mesmo no Mix Mateus e aproveite o fim de semana completão com produtos de qualidade e preços que cabem no seu bolso. Mix Mateus, somos um só coração. E atenção, pessoal, vamos falar de Laércio Alinhamento, um dos maiores autocentros da região e referência em pneus de 13 a 20. Aproveita a super promoção, pneus a partir de R$249,99, Jean. Ó, teu carro. Aqui você encontra também rodas esportivas, alinhamento, balanceamento, peças automotivas, troca de óleo e suspensão. Laércio Alinhamento se destaca pelo melhor atendimento da cidade, com estacionamento amplo e uma sala de espera climatizada. Enquanto aguarda, desfrute de um delicioso cafezinho pai vovô e água gelada. E tem mais, aqui você pode dividir suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros. Venha nos visitar, estamos localizados na saída para Souza, às margens da BR-230. Laércio Alinhamento, cuidando do seu carro com carinho. Vamos faturar, Raimundinho? Vamos, professor Herbert, mas deixa, Raimundinho, só eu fazer um registro, é um daqueles avisos que ninguém gostaria de estar dando aqui, né, meu caro professor Herberto Melo, uma nota de falecimento. A gente fica triste, se solidariza com toda a família. Faleceu hoje, dia 25 de outubro de 2024, às 6 horas e 45 minutos, no Hospital São Vicente, em João Pessoa, Ronielson Alves de Freitas, mais conhecido como Nelsinho, filho de Maria de Fátima Freitas, Dodô da Serragem. O mesmo lutava contra um câncer e seu corpo está sendo aí levado para a central de velório São Vicente de Paula, em frente ao Hospital Regional de Cajazeiras. O horário do sepultamento ainda será decidido pela família quando o corpo chegar aqui na terra do Padre Rolim, na cidade de Cajazeiras. A família agradece a solidariedade de todos nesse momento de dor. Vamos faturar, amarra, menino. E vem o prefeito Bau. Que nos separe. Difusora. Rede Super Araújo, presente em todo o Alto Sertão da Paraíba. Em Cajazeira, Supermercado Araújo, Maralto, Primavera e Supermercado da Hora. Em São José de Piranhas, Conceição e Itaporanga, também temos a Rede Super Araújo. Rede Super Araújo, em breve também na cidade de Patos. Rede de Supermercados Super Araújo, presença marcante no seu dia a dia. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Segunda, 4 de novembro, nos 61 anos de emancipação política de Bom Jesus, tem um Bonja Fest com o fenômeno do momento, Natanzinho Lima. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Natanzinho Lima, pela primeira vez na região, fazendo um show exclusivo. E mais, Caio Lívio, Romário Freitas e Léo Mariano. Segunda, dia 4 de novembro, Bom Jesus completa 61 anos e quem ganha a festa são vocês. Realização, Prefeitura Municipal de Bom Jesus. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Prepare-se! A ADL Link agora é a Agilic Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agilic Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agilic, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agilic Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800-083-2988. Difusora. Oh, raida boa, boa, boa. Estamos apresentando Boca Quente, Quente, Quente, Quente. Ian Braga. Herbert Melo. 15 horas mais 4 minutos. Vai virar o ponteiro, vai virar o ponteiro. 15 horas mais 5 minutos na 15 cidade horas de mais 5 minutos na terra do Padre Rolim. E com muita alegria, muita satisfação, o Boca Quente Parte 2, o Difusora 1, né? A Difusora Comunicações recebe nesse momento o nosso prefeito reeleito. Pois é, Sandoval Vieira Lins. Paulins, rapaz. Rapaz, sem querer aqui desconduzir a sua condução, Ian, é o que eu tô vendo mesmo ali, 70,21% dos votos. É válidos. Voto, viu, Paulo? É voto. Mais de 8.830 votos aí. O prefeito Paulins, né, recebeu aí por parte do povo piranhense nessa disputa eleitoral de 2024. E aí, Bal, Primeiramente, já lhe digo da satisfação de recebê-lo aqui na bancada do Boca Quente. Qual é a sensação, qual é o sentimento, né, de ter recebido tantos votos de confiança por parte do povo piranhense que lhe reconduz para o cargo de prefeito para mais 4 anos à frente da gestão municipal? Seja bem-vindo, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Ian, boa tarde, professor Ebert, boa tarde a todos que nos escutam nesse momento, né, Raimundinho ali na técnica, a todos que fazem o sistema difusora de comunicações, a seu Zé Cavalcante, a Kilder, e abraçar esses dois grandes empresários, né, que geram emprego e renda na nossa cidade aqui em Gajazeiras, e agradecer, né, a toda a população de São José de Piranhas, abraçá-lo, a todos que nos escutam nesse momento, em especial a toda a turma lá do Bom Jesus, que eu sei que também está nos ouvindo, eu que sou daquele distrito, abraçar a PTT e todos os amigos, né, que nos escutam nesse momento. Professor Ebert Mello, a gente está recebendo já inclusive algumas mensagens aqui direcionadas ao prefeito. Quando você dá uma organizada, eu vou perguntar. Claro, à vontade. Tem um roteiro próprio. Bem-vindo. Futebol agora. Obrigado. De forma oficial, parabéns pela eleição. Acredito aí que a vontade do povo, quase 71% de votos úteis e possíveis. Prefeito, dentro dos projetos envolvidos em São José de Piranhas, nos seus 4 anos, para agora mais 4, o que é que o senhor pode salientar, pontuar objetivamente? O que o senhor fez? O senhor pega a gestão já de Chico Mendes, é isso? Então, o que é que o senhor fez especificamente? E aí depois eu volto perguntando, né, para esses 4 anos, o que é que o senhor quer fazer? Porque todo gestor, ele entra com a visão, depara-se com, muitas vezes, as limitações, os problemas. A realidade. A realidade, né? Mas ele tem sim o desejo, a vontade de criar para a cidade dele. Porque ser gestor de uma cidade como São José de Piranhas é um grande orgulho e honra. Então, faça um levantamento técnico do que o senhor fez. Acho que foi gestão Baulins, gestão Baulins, gestão Baulins. E na próxima rodada eu faço outra pergunta. Muito obrigado, professor. Muito bem perguntado. A gente, quando assumiu a gestão municipal, todo mundo reconhece e reconheceu o trabalho que Chico Mendes vinha fazendo em São José de Piranhas. E a primeira missão que eu assumi, a primeira grande missão, foi dar continuidade a todo esse trabalho, né? Pagamento em dia, obras e ações na cidade por todos os cantos. E a gente deu continuidade. Eu peguei a gestão pública com muitas obras em andamento e obras que estavam chegando no final, que realmente é onde exige o recurso próprio, onde você tem que estar preparado com o FPM, para você ter receita suficiente, para você manter todos esses compromissos, poder cumprir com as obras. E para mim, uma das mais importantes foi a obra daquela praça que a gente concluiu, né? Chico Mendes deu início à obra. Uma praça internacional. A gente concluiu aquela praça hoje, que ela toma uma visão realmente a nível nacional. Isso é uma praça que hoje todo mundo que vai lá, até os artistas que se apresentam lá, que dão uma volta no centro da cidade, eles ficam muito impressionados e admirados com a beleza daquela praça. Em seguida, a prefeitura também, o prédio da prefeitura, foi uma obra iniciada já nos últimos dias, quando Chico ia saindo, e a gente tocou toda aquela obra, enfim, todas as obras de pavimentação em paralelepípedo e ações como passagens molhadas, abastecimento de água, a gente intensificou em várias comunidades abastecimento de água, a gente intensificou o programa de passagens molhadas, a gente foi adquirindo novos veículos para a frota, a gente zerou todas as frotas de carro locado. Chico Mendes já tinha feito isso com todas as rotas de recurso próprio, e faltava na educação, que ainda tinha algumas linhas que eram locadas, né? E a gente já assumiu a gestão e deu continuidade a esse trabalho, encerrando com todas as locações de carro, realmente finalizando a educação, até aqueles carros que levavam o chamado antigo pau de arara, né? A gente comprou ônibus novos e hoje... Ainda tinha em São José? Não, já era vans, caminhonetes alocadas, mas ainda tinha algumas rotas ainda que eram locadas, né? Hoje são recursos próprios, são ônibus próprios, carros adquiridos com recursos próprios do município, a gente colocou à disposição da população, também visando economia, a gente investiu em energia solar, né? Fizemos um grande investimento em energia solar, quase R$1 milhão, a gente fez em São José de Piranhas para proporcionar também essa economia, sobrar dinheiro para que a gente pudesse investir em outras coisas. Fizemos uma troca de toda a iluminação da cidade, trocamos aquela lâmpada que gasta muito, uma lâmpada feia, para uma lâmpada de LED, uma lâmpada mais moderna, uma lâmpada que economiza. Isso nos proporcionou economia para que a gente possa fazer também outros investimentos, como exemplo nosso Natal Luz, que a gente já fez no ano passado, já adianto de mão que esse ano nós já estamos com tudo programado, com tudo organizado para acontecer, e a cidade de São José de Piranhas aos poucos vai ganhando uma cara de uma cidade realmente de capital, uma cidade que está à frente das mais modernas, desenvolvida. E aí estamos já entrando na parte também do que nós já estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma grande pista de caminhada e de ciclismo na entrada da cidade. Quem vai aqui de Cajazeiras adentrando em São José de Piranhas, quando chega ao portal, já de lá já inicia uma pista de ciclismo de um lado e outro de caminhada, para que as pessoas tenham um local seguro, um local adequado para fazer as suas atividades físicas. Estamos reconstruindo a Praça do Bastião, porque nós destruímos quase toda, estamos fazendo uma reconstrução, uma reforma e uma ampliação na praça, lá uma praça moderna com jardim vertical, um projeto também de João Braz, para que a gente também abrilhante aquele bairro. E de antemão também, nós já estamos com outras obras importantes de praça, que aí ao longo da entrevista também vou falando, porque envolve outros assuntos importantes, como também eu vou me afastar por uns dias agora, vou tirar uns 15 dias de férias e Milano, consequentemente o presidente também vai tirar uns dias de férias, e o primeiro vice-presidente Eugênio vai ter o prazer de ser prefeito. Eu estou deixando recursos em conta, projeto pronto, para Eugênio dar uma grande horta serviço, ter uma praça no bairro onde ele mora, que é o bairro do Novo Paletó. Será mais uma obra que nós vamos dar horta serviço agora no final do ano, sim, já no mandato do nosso prefeito Eugênio, para que a gente também prestigie, além de ser vereador, chegar ao espaço de prefeito, né, chegar a ser prefeito, como nosso ex-prefeito Washington e Milano, os dois presidentes, tiveram o prazer na nossa gestão eu me ausentar para que eles pudessem também assumir o mandato e poder também ter o gostinho de ser prefeito, saber da responsabilidade. E aí confesso que eles não decepcionaram, foram gestores autênticos, olharam para o recurso público com seriedade, não saíram querendo fazer loucuras nem aventuras. Então parabenizo tanto ao Washington, nosso ex-prefeito Washington, como ao ex-prefeito Milano, e dando essa oportunidade a Eugênio também de assumir os destinos da nossa cidade, já deixando para ele uma grande obra para poder ele dar essa ordem de serviço, que vai ser muito importante para todo aquele bairro do Paletó. Então são obras e ações, professor Everton, que nós precisaríamos aí de vários programas para a gente ir identificando umas a pouco, mas ao decorrer da entrevista nós vamos aqui lembrando, né? E pincelando e vamos trazendo para vocês. Pavimentação em paralelepípedo na zona rural, que a gente fizemos tanto na ladeira, quando vai para Bom Jesus, como fizemos agora na ladeira que vai para a Serra do Céu das Flores, e vamos fazer também o da Serra do Braga, já está licitada. A empresa está agora na Mangação, fazendo a ladeira da Mangação, que também é no distrito de Bom Jesus, mas é um sítio próximo. Então, depois que terminar a ladeira da Mangação, vai fazer a ladeira do Braga, para que a gente possa realmente ter aquele acesso, que é uma estrada nova que a gente abriu já na gestão de Chico. Chico teve a coragem, a ousadia de abrir uma estrada por dentro da Serra do Braga, né? Porque para ir ao sítio pertence a São José de Piranha, nós teríamos que passar toda a vida por dentro de Oreb. É um rodeio muito grande, e Chico Mendes fez uma estrada direto passando pela serra, onde essa estrada é uma estrada de serra, todo mundo sabe, complicada no inverno, não dá passagem, então nós vamos ter que calçar, e essa obra já está licitada, alçada, já tem dinheiro em conta para que a gente possa fazer mais essa obra. Ô, prefeito Bal, a gente está recebendo algumas mensagens. O vereador Washington Vieira, inclusive, está aqui registrando a audiência, dizendo que está sempre nem lembrando da câmera aí do senhor, vereador Washington, fazendo esse registro. E a pergunta que eu lhe faço é: a gestão do senhor se marcou sempre por dar homenagens, né, dar significado a datas comemorativas. Foi feito Dia das Mães, foi feito Dia das Mulheres, foi feito das Crianças, foi feito o São João, a Micaranhas. Então, existem sempre um calendário de programações que estão ali homenageando, né, todos esses dias. Eu lhe pergunto, nós já estamos em outubro, nós teremos o Natal, Luz e São José de Piranhas, e o Réveillon também, complementando aí esse calendário cultural de homenagens na nossa querida cidade de São José de Piranhas? Com certeza, Ian. O nosso calendário turístico, o nosso calendário de eventos, ele funciona o ano todo, né? Não só o ano todo, como todos os anos a gestão. A gente não faz festa só em ano de eleição, nem de ano sim, ano não. E também nós não pagamos a folha de pagamento ano sim, ano não. Nós pagamos em dia, todos os meses, em dia não, antecipado, né? São 20 dias de forma antecipada. Nós pagamos os 8 anos de gestão. Nós estamos há pouco mais de 2 meses, né, para o fim da primeira gestão, para o ciclo de 8 anos, e não teve um único mês que nós não conseguimos pagar em forma em dia e de forma antecipada. Então, isso é uma marca da gestão. Isso também se expande para as outras ações que a gente coloca, como você disse bem, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Pós-eleição, assim que terminou a eleição, eu estava comemorando com todas as nossas crianças o Dia das Crianças. No dia 10, a gente fez antecipado, a gente com a trupe da Aninha e toda a turma de São José de Piranhas Boa, e parabenizar toda a equipe de ação social, de desenvolvimento social, em nome de minha esposa Elisete e todas as pessoas que participam daquela gestão, fazendo parte da ação social, desenvolvendo ações que melhoram a qualidade de vida, principalmente de quem mais precisa, de quem mais necessita, e a gente sabe da importância de fazer esses eventos, de comemorar as datas importantes com a população, perto das nossas pessoas, perto dos nossos familiares, perto da população de São José Piranhas, com ações importantes como o Dia das Mães, a gente sempre comemora junto. Isso vai ser, foi os 8 anos de gestão e será os próximos 4 anos, e Micaranhas foi os 8 anos de gestão e será os próximos 4 anos, então Réveillon foi os nossos 8 anos de gestão e será os próximos 8 anos. Isso é uma gestão planejada. Enquanto nós passamos pelo processo eleitoral, nós já estamos planejando o próximo ano de gestão, já está com tudo, todas as ações, já estamos falando de Micaranhas, já estamos cotando as bandas, quem será, aí todo mundo fica na expectativa. Nós já estamos ainda adentrando o ano 2025, mas nós já temos bandas reservadas, nós já temos novidades para apresentar à população de São José de Piranhas, só que nós vamos deixar para o momento certo, para depois do São João, quando nós anunciarmos toda a atração de São João. Nós vamos fazer o nosso São João cultural e valorizando as pratas da casa, como nós fizemos o ano passado. A gente homenageou Geraldo Manzinha, esse grande sanfoneiro, esse grande forrozeiro da nossa cidade, e vamos continuar valorizando as pratas da casa, mas também trazendo atrações importantes para que a gente possa engordar, para que a gente possa melhorar ainda cada vez mais o nosso São João, as nossas festividades juninas, que é a cultura do sertanejo, do nordestino, é realmente o forró, e nós temos que realmente valorizar essa nossa cultura, e nós vamos incentivar cada vez mais para que a gente possa ter umas festividades juninas sempre melhor, sempre com mais atrações, sempre com atraindo mais turistas, para que a gente realmente venda essa cidade de São José de Piranhas, uma cidade moderna, uma cidade que tem desenvolvimento, uma cidade que tem um gestor autêntico, que está perto sempre da população, que escuta a população, que tem esse olhar carinhoso. E aí a gente não pode deixar de falar, você no começo do programa, você falou aí os mais de 70% dos votos, e aí eu esqueci aqui no comentário inicial de também falar sobre isso, né, a importância de você ter uma aprovação popular desse tamanho. Isso lhe dá força junto aos deputados federais, deputados estaduais, senadores, governador, para que a gente possa alocar mais recursos, para que a gente possa, com essa força que não é minha, é do povo São José de Piranhas, a gente está trabalhando e desenvolvendo ações e obras que verdadeiramente vão melhorar com a de vida do nosso povo. Ô, prefeito Bal, o prefeito mencionou a Micaranhas, né, que é realizada todos os anos ali no mês de setembro, e aí o prefeito falando já está planejando a Micaranhas 2025, e aí prefeito dizer que vai ser difícil superar a 2024, porque ano após ano a Micaranhas vem subindo um degrau, tá chegando. Você foi, Micaranhas? Não cheguei aí esse levou ano, a Digníssimo, estava no processo eleitoral. Levou a Digníssimo? Não, estava no processo eleitoral, não cheguei a participar. Micaranhas aconteceu em setembro. Sabe quem é que teve lá, professor Alberto Melo? Quem? Um rapazinho chamado Wesley Safadão, já ouviu falar? Eu não conheço não, quem é? Rapaz, pois ele teve por lá, teve presente lá em São José de Piranhas, rapaz, na Micaranhas 2024. Rapaz, Ceará, Paraíba, Pernambuco, gente do Rio Grande do Norte, tem uma turma lá de Tenente Ananias que foi. Oi, meu amigo, a audiência e a presença, meu amigo, né, foi topada realmente em todos os lugares, né, aqui da nossa região, muita gente presente lá na Micaranhas 2024, um grande evento realizado pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, meu caro professor Alberto Melo. E aí, prefeito Bal, vamos continuar com a nossa sabatina aqui. Mas não posso deixar passar falar de Micaranhas. A gente trouxe um nome realmente como Wesley, que o Wesley é fora da curva, né? Um artista que já se consolidou, que tem um nome a nível internacional, não é só mais nacional. Wesley Safadão é do mundo, não é só do Brasil, né? A importância de trazer um artista da envergadura de Wesley Safadão, mas também de transformar Micaranhas, meu amigo Ian Braga, em um festival, né, onde você consegue abraçar todas as tribos, onde você consegue abraçar todas as pessoas, onde todo mundo tem um direito de ter o seu gosto musical, as suas pretensões atendidas, e nós vamos sempre estar fazendo isso. A Micaranhas sempre vai estar se inovando. Esse ano a gente trouxe Maneva, um reggae, trouxe Duval Lelis, a gente trouxe tantas atrações importantes, Núzio Medeiros, Tiago Freitas, enfim, Cacá e Pedrinho, são as pratas da casa, com o nosso amigo aqui da região, Romário Freitas, que é daqui de Cajazeiras, Joepson Vito, lá de São José Piranhas. Então, esse evento que realmente ele tomou uma nova dimensão, uma nova marca, que aí nós vamos ter que repensar o que é Micaranhas daqui para frente. Essa foi a maior de todos os tempos, mas confesso a você que a Micaranhas não irá surpreender mais uma vez. Estão pensando em criar um outro espaço para Micaranhas, é isso? Não, o espaço já é o suficiente. O espaço a gente já aprovou, porque comportou bem um show no nível de Wesley Safadão, e aí a gente ainda tinha um pouco mais de espaço para poder aumentar. A gente aumentou esse ano, né? Porque o ano passado A gente já recuou o palco assim mais de 10 metros ou 20 metros para trás para que a gente pudesse ter esse público que a gente teve. Se você tiver as imagens aí, prefeito, pode mandar. Tem, aqui. Crispim tem aqui as imagens. É o Crispim que a gente manda lá para cartaz. Crispim vai mandar as imagens para que você possa mostrar para a população aí no Difusora 1, né? Isso. Importante meio de comunicação. Aí as pessoas não só vão lhe ouvir, como vão ver também lá o evento, tudo. Com certeza. Parabenizar o sistema Difusora, mas inovando cada vez mais, né? Trazendo isso. Eu começava com o Kilder e dizia a Kilder que a nossa Globo do Sertão já estava no momento de estar nas telinhas, né? Também transmitindo aí, abraçar e parabenizar a equipe Difusora por essa modernização do sistema Difusora. Mas dizer que a Micaranhas, ela está sempre no pensamento da gente, porque ela é a melhor maneira de nós vendermos a cidade. Nós trazemos o turista para dentro da cidade, para que ele possa gastar, para que ele possa conhecer a cidade. E aí, aos pouco a pouco, a cidade de São José Piranhas vai tomando uma nova forma, uma nova cara, e pode ter certeza que nós iremos surpreender logo já esse ano, no começo do primeiro ano, realmente, que nós vamos investir maciçamente no nosso Natal, na nossa iluminação, na nossa decoração da praça. Mas essa decoração, ela é um projeto de 5 anos, Ian Braga. A gente está desenvolvendo para que a gente possa ter um grande parque, para que as pessoas realmente vão visitar uma cidade que vai não se comparar, cara, aos grandes centros como Gramado. Eu que vou agora a Gramado, eu já estou com um pacote pago há mais ou menos um ano. Não é uma agenda institucional, é uma agenda de família, passeio, mas eu vou aproveitar também para tomar um pouco dessa experiência, para entender o que é que funciona no mundo, que é esse Brasil, onde tem a modernidade, onde já tem as coisas mais avançadas, para que a gente possa estar trazendo um pouquinho para a nossa cidade, já que nós não temos dinheiro, nem todo mundo aqui tem condições de ir conhecer Gramado, para que possa sentir um pouquinho desse gosto de ir a uma cidade que realmente tenha uma decoração que chama a atenção. E esse é um projeto que vai demorar 5 anos, nós estamos iniciando nesse ano, e aos poucos a população vai entendendo que a praça ela vai tomar vida e cores a cada ano de uma forma diferente, para que a gente possa atender o máximo, o ápice, que é transformar aquela praça num grande parque. Garanto que o senhor vai, mas eu garanto que o senhor vai gostar. E eu sou, vai gostar muito. E eu sou desses que acredita realmente em projetos que visam a integração da sociedade como um todo. A praça é um lugar que tem que ser mais aproveitado no Brasil. Exato. Outrora era um lugar, né, em cidades do interior, de grande encontro. Interrompendo um pouco o seu raciocínio, Everton. Não, fica à vontade. O programa é seu. A gente tem hoje muitas crianças, muitos adolescentes e jovens, e por que dizer a população em si? Isso não atinge mais só os jovens. Se você olhar a dona de casa, ela já perde um pouco os afazeres da casa, entretida um pouco na tela de celular, internet, e hoje é uma ferramenta, um instrumento muito importante, mas ao mesmo passo também traz esses problemas que nós temos que incentivar que as pessoas vão às praças, interagir com as pessoas de forma tete-a-tete, não só pelo telefone, não só pela internet, porque, claro, graças a Deus que a tecnologia, a modernidade, a internet chegou, a internet aproximou, o mundo hoje é globalizado. A gente sabe o que acontece no Irã em tempo imediato, na hora que acontece lá, que soltam um míssil, que acontece uma guerra, na hora que acontece uma notícia nos Estados Unidos, na Europa. Então nós estamos todo mundo hoje com a informação na palma da mão. Mas isso também traz as dependências, traz o vício, né, de estar sempre no celular, de estar sempre usando essa ferramenta para entretenimento. E as plataformas de entretenimento hoje são muito importantes, mas também prendem muito as pessoas. Então é importante um espaço de praça para que as pessoas possam interagir, para que essas pessoas tenham contato com as outras pessoas e tomem isso como ciência, né? Prefeito Baú, o prefeito mencionou referente aí a força política que essa confiança dos piranhenses depositada nas urnas lhe dá para conseguir mais investimentos para a cidade de São José de Piranhas. E aí eu lhe pergunto, nesse período em que Baú esteve à frente da Prefeitura Municipal, quais foram os principais agentes políticos, quais foram aqueles deputados, senadores, né, que mais se aproximaram, que mais estenderam as mãos e abriram as portas dos seus gabinetes para atender os anseios do povo piranhense? Esse é um momento, e é muito importante que a população tome conhecimento disso. Nós tivemos vários vereadores, vários deputados federais e vários deputados estaduais votados em São José de Piranhas, e esses deputados não têm mandado recurso para São José de Piranhas. O único deputado federal que manda recurso para São José de Piranhas é o Santiago. O Mota também entrou nessa parceria com a gente, tem ajudado a gestão municipal, ainda de forma pequena, ainda de uma forma muito importante, mas eu creio que o deputado federal Hugo Mota, ele está entendendo o que acontece em São José de Piranhas, e ele tem pretensões políticas em São José de Piranhas e está ajudando o município. É muito importante contar com o apoio de Hugo Mota, um cara que é hoje muito bem articulado dentro do Congresso Nacional, que vai chegar a ser presidente, se Deus quiser, um paraibano, para que a gente possa ter mais representatividade. E o Santiago tem ajudado muito a gente, é o deputado federal que tem sido deputado federal, tem sido senador, porque nós não podemos contar com nenhum dos senadores. A gente votou em Veneziano na campanha passada, mas são um mandato de 8 anos. Ele, como ele foi candidato a governador, ele rompeu com a aliança que a gente tinha em São José do Pinheiro, a gente não rompeu com ele, a gente continuou votando, continuou fazendo o trabalho, perdi até o raciocínio, desculpa aí, pessoal. Mas a gente contou com o apoio de Wilson Santiago. Ele tem sido grande patrocinador das obras e ações importantes que acontecem hoje em São José do Piranhas. E voltando ao raciocínio que me chegou, a gente votou em Veneziano, mas perdeu essa relação. Ele foi candidato a governador, eu não rompi com ele, mas ele tinha uma postura... Rompeu unilateralmente. Eu tinha um compromisso com o João Azevedo, eu não ia enganar o João Azevedo, ele não tinha esse compromisso dele ser candidato. Eu votei nele para ser senador. Isso. E para 8 anos, então a gente ficou, não pôde contar com esse apoio. Ele tem lá a afinidade dele com a oposição, e acaba que esses parlamentares não trazem recursos para São José do Piranhas, não manda, né? Luiz Couto mandou agora uma emenda, a gente agradece a Luiz Couto, tem conversado, dialogado com o Luiz Couto, o Luiz Couto tem se aproximado de São José do Piranhas, ele tem interesse, e eu mostrei para ele que vou fazer um grande projeto que vai dar incentivo aos agricultores em São José do Piranhas, para que a gente possa montar um projeto de agricultura realmente sustentável, porque São José do Piranhas está recebendo as águas da transposição, vai receber as áreas irrigadas, e a gente precisa de recursos, precisa de investimentos para que a gente possa fazer com que aqueles agricultores realmente se desenvolvam e produzam. Ô, prefeito, só rapidamente aqui, a gente vai colocar, vou só deixar minha pergunta já aqui registrada, também o prefeito possa falar sobre a parceria com o governo do estado, com o município de São José do Piranhas. Mas vamos pro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, bem-vindo. Alô, boa tarde. Quem fala? É o vereador Ronaldo Beto, eu tô na linha aí, irmão. Tá na linha, rapaz. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? É o vereador Ronaldo Beto. Bem-vindo, meu amigo, a bancada é sua e o prefeito Bal está à disposição. Boa tarde a todos de São José do Piranhas e especial. Alô? Ah, vereador, pode falar, vereador. Alô? Vereador Ronaldo, o senhor está no ar. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos que fazem a difusora. E a todos do município de São José do Piranhas. Estou dizendo, meu irmão, só para parabenizar o prefeito Bal. Primeiro, meu prefeito, quero já agradecer o amigo por... Hoje eu soube uma notícia que a nossa passagem molhada, o Genipapeiro, deu início. Parabéns, Val. Pessoal, realizado para a minha DATM, já agradecendo o amigo, porque a gente tem compromisso, trabalho e compromisso. Quero agradecer o amigo e dizer que estamos juntos, Val. Pode ter certeza que você sabe do nosso trabalho, tem o seu também, e vamos juntos, que esse próximo mandato, a partir de janeiro, vai ser melhor ainda, tenho certeza. Um abraço, um cheiro a todos. Tá aí a participação do vereador Ronaldo de Deta. Prefeito Baulins, pode ficar à vontade para se pronunciar, inclusive logo após o bloco comercial que está se aproximando aqui às 15h30, já? Tem pergunta sobre a Câmara, viu? Eu já prefeito? Ia responder, mas vou esperar, né? Não, mas espera, vamos agradecer segurar. A participação do nosso ex-presidente, nosso ex-prefeito Washington Vieira, esse vereador que goza da nossa amizade, não só aliança política, né? Ele tem uma amizade particular e pessoal, não só comigo como prefeito, mas com todos do governo, com todos os nossos familiares e amigos, né? Com o deputado Chico Mendes e também Ronaldo Deta, esse vereador importante, esse cara amigo, leal. É sempre importante contar com pessoas que têm compromisso com a população de São José do Piranhas, e São José do Piranhas tem uma Câmara de 10 vereadores que nos deu sustentação durante esse período que eu fui prefeito. A gente conseguiu eleger 9 vereadores dos 11 que disputaram vaga. Aí parabenizar a todos os 11 vereadores eleitos, né? Não só os 9 de situação, mas também aos 2 de oposição. A gente parabeniza pela eleição. É importante que no processo democrático de direito exista essa disputa realmente salutar. Então, agradecer a todos os vereadores, citar aqui o Washington e Ronaldo Deta, que foi quem ligou e participou. E vou deixar você para depois você perguntar, para a gente falar sobre um pouco dessa composição, como é que se deu a Câmara, como é que está, se já tem informação de mesa. Então, logo, logo nós vamos trazer todas essas informações. Tá aí. A gente vai ter tempo para fazer Paulinho, pergunta? Prefeito Paulinho, com toda certeza. São 15 horas mais 29, após o bloco comercial. Nós não vamos ter tempo agora, mas tem o break comercial. Daqui a pouco a gente volta, tem que explorar muita coisa. Tem que explorar como é que está a situação na Câmara Municipal. Tem que perguntar também ao prefeito Paulinho, meu caro professor Herberto Melo, como é que estão as... conversas para 2016. E audiência total, inclusive muitas perguntas aqui no Difusora 1. Já, já, se possível, quando voltar, a gente volta com o vídeo. A gente vai responder a todo mundo, tanto no Difusora 1 quanto aqui no Zap, tá bom? Então vamos lá, rápido intervalo, nós voltamos em breve. Difusora. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza. Transforme seu sorriso com a qualidade, agilidade e conforto que só o Dr. Normando oferece. Venha conhecer o consultório odontológico Dr. Normando, em frente à prefeitura, e descubra como podemos transformar o seu sorriso em mais bonito e saudável. Ligue agora para 83 99967-2999 e veja como o Dr. Normando pode ajudar você a ter o sorriso dos seus sonhos. Consultório odontológico Dr. Normando. Fazendo brilhar o seu sorriso. Prepare-se! A ADL Link agora é Agilic Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agilic Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agilic, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agilic Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800-083-2988. O rádio é um dos meios de comunicação com maior amplitude, porque você sempre consegue ouvir e fazer outras atividades ao mesmo tempo. Diferente de outros meios de comunicação, em que se precisa voltar-se inteiramente para o veículo utilizado, seja TV ou rede social, o rádio é a mídia mais prática para o uso diário. Anuncie na sua Difusora 1070 e venda mais. Difusora. Não há distância que nos separe. Difusora. Estamos apresentando Boca Quente. Herbert Melo e Ian Braga. São 15 horas mais 33 minutos na cidade de Cajazeiras. 15 horas mais 33 minutos aqui na terra do Padre Rolim. Estamos excepcionalmente e com muita alegria recebendo o prefeito de São José de Piranhas, Baulins, que está aqui apresentando os 4 anos de gestão, né, com muita maestria, com muito garbo e elegância. Ian, mas antes de dar continuidade, vamos para a propaganda. Vamos para o Difusora 1. Vamos lá. Raimundinho disse ali que tem muita mensagem, ainda tem depois o Difusora com as imagens aí da Micaranha. Deixa eu só fazer alguns registros aqui. Olha, nosso companheiro amigo Gerlândio, rapaz, diretamente de Campina Grande, está na audiência. Ele é pai de Gustavo Soares. Gustavo Soares apresentou, eu apresentei ao lado de Gustavo durante muito tempo, um programa também de rádio, onde tudo começou. Coisa de 10 anos atrás, meu caro prefeito Baulins. Então a gente abraça essa família querida lá na Cainha da Borborema, cidade de Campina Grande. Pastor Will Torneiro está ali parabenizando. Prefeito Baulins, Elmo Lacerda também enviou um áudio aqui. Raimundinho, eu vou te encaminhar aí no Difusora, no WhatsApp da Difusora, para que daqui a pouco você possa fazer o registro também. Quem mandou mensagem aqui parabenizando o prefeito Baulins foi também o vereador de Carrapateira, Marcos Antônio. Deixa eu fazer um registro aqui, um recadinho para quem está em casa. Lá na Clínica Ultradiagnóstico você encontra tecnologia de ponta e profissionais capacitados para cuidar da sua saúde, realizando exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, olha aí, ó, rapaz, só foi aberto passar para cá que travou aqui, ó, densitometria óssea, meu amigo, e eletroencefalograma, de segunda a sábado, em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você, com exames e também com especialistas, reunidos todos em um único lugar. Por isso, prefira sempre a Ultra Diagnóstico por Imagem, seu centro de diagnósticos do Alto Sertão da Paraíba, localizado na rua José Moreira de Figueiredo, número 165, em frente à UPA de Cajazeiras. E Cartacho, vamos aí pro Difusora 1, né? Vamos lá. Tem muita coisa. Aí, Raimundo, a gente vai depois pros áudios pro prefeito, tá bom? Se tiver ligação, você passa. Vamos lá, Ian. Vamos lá. Segura a onda. Irã Júnior diz o seguinte: boa tarde, parabéns prefeito Baulins pela grande vitória. Samuel Albuquerque, ele diz o seguinte: boa tarde, uma pergunta ao prefeito Baulins. Existe a possibilidade do aumento do quantitativo de vagas do concurso público que vai ocorrer? Então, o Baul já pode, inclusive, responder essa pergunta, professor Ebert, né? Que aí não fica acumulando. Tá feita aí, prefeito Baulins, a pergunta de Samuel Albuquerque, perguntando se tem a possibilidade de aumentar essa, o quantitativo. Essa pergunta eu vou fazer, é uma das minhas perguntas. O cidadão aqui já tá. Eu pergunto lá na frente, se preocupe não, eu vou até avisar ele. Não é que eu queira emprego, não, prefeito. Mandar um alô pro prefeito Baulins de Santa Fé. Seninha Lucena, que inclusive registrou um dos melhores momentos aqui do Boca Quente Parte 2. E acha bom, cara, mas é porque o povo gosta. Perguntas pontuais, são perguntas que interessam a comunidade. Vamos lá, tem mais, viu, Cartacho? Quarta pergunta aí. Vai lá. Quantitativo de pessoas para o concurso público. Vamos para a próxima? Vamos lá. O Paulo já está anotando aqui. Já foi. Não, aí é a mesma. É a mesma? É o quantitativo de vagas do concurso público. Vamos lá. Zenaide Holanda. Ela é a secretária de Finanças, lá do município de São José de Piranhas. Ela diz o seguinte: grande gestor, nossa cidade viverá um novo tempo nas mãos da melhor dupla, Bal e Ramon. O extraordinário vai acontecer na terrinha. Ela está aqui também colocando algumas palminhas. Um abraço aí para a secretária. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Maria de Fátima Souza Andrade diz: um abraço ao prefeito Baulins. Tens a nossa admiração. Belisomar Soares diz o seguinte: eu sou novinho do índio, pintor, tô ouvindo a melhor. Essa já foi, viu, garotinho? Foi. Maria do Carmo. Boa tarde, Maria do Carmo, de São Paulo. Sou fã de todos. Essa também nós já passamos, professor Alberto Médico. Então é isso mesmo. Fazendo já os registros aí de quem participou conosco. Muita esse gente foi, perguntando. Maria do Fátima de Souza foi? Vamos só olhar aqui. Programa já foi também. Pronto. Um abraço para Maria de Fátima. Muita gente perguntando sobre a Djamilto Pereira. A Djamilto viajou, né? Está aí curtindo as férias aí. Foi para um jantar, praia, né? Foi para um jantar especial. Ah, ele foi para um jantar especial? Um jantar especial hoje à noite, sim, pro garotinho. Tá certo, rapaz. Qual foi o restaurante lá que ele foi? Rapaz, eu não sei, tô por fora. Na hora que não está no ar, ele fala, né? Mas eu confesso que eu tô por fora dessa informação. Vamos para entrevista. Vamos pro prefeito Bal responder a pergunta do nosso amigo que perguntou a respeito da aumentativa de vagas para o concurso. Já quer ir para do concurso? Pronto, deixa eu fazer a pergunta completa, ele vai. Claro. Prefeito, a pergunta é a seguinte: ao nosso amigo Seninha lá de Santa Fé, não é que nós queiramos emprego, a gente quer emprego pro povo, o povo quer saber. Porque, na verdade, as prefeituras sofrem muito com aqueles que são contratados, enfim. Com certeza. Então, o melhor que o gestor tem que fazer é dar seriedade ao processo e, evidentemente, à prefeitura. Existe projeto de concurso para esse segundo mandato. Se o senhor fez concurso, e aí o senhor já complementa com a pergunta do nosso ouvinte. Na verdade, a gente baixou o edital de um concurso agora, né? As inscrições estão abertas, a gente prorrogou as inscrições, porque tinha muita gente que tinha feito a inscrição e não tinha pago ainda, né? Perdeu o prazo e muita gente cobrando, ligando, pedindo para que aliás, a gente adiasse, para que desse conta dessas pessoas pagar, e a gente assim o fez. Sobre o quantitativo de vaga, eu digo a todas as pessoas que fiquem tranquilos que a gente fez isso diante de um levantamento com todas as secretarias. Aí me pergunta, mas por que que tem um número X de contratados e um número X só de vagas disponíveis? Aí eu explico muito simples, tem algumas vagas de contrato que são de programas sociais, são de programas do governo federais. Temporários. São temporários. Alguns deles já estão há alguns anos, mas não é uma coisa fixa que vai se permanecer, se perdurar para sempre. Então, eu não posso efetivar um funcionário em uma área, por exemplo, Melhor em Casa. É um programa do governo federal, nós temos lá 8 ou 10 profissionais contratados nesse programa. Então, são contratados através de um processo seletivo. Eu não posso efetivar, o professor Herberto Viana entende, sabe que se eu fizer um concurso e efetivar, quando o programa acabar, eu vou ter que acolher na gestão pública. Efetivo é efetivo, você não pode botar para fora na hora que você quer. De forma alguma. De forma alguma. Então, fiquem tranquilos, a gente haverá de usar todos os cadastros que ficarem, todos os suplentes, né, os que forem classificados, E a gente vai chamar tanto os aprovados e as vagas que forem surgindo, nós vamos chamar os classificados. Os remanescentes, de uma forma natural e tranquila. Inclusive, da gestão aqui pública. Na mesma linha, viu? São quantas vagas? 350 vagas. Inclusive, aqui na mesma linha, prefeito Bal, Edmilson do Porto Sol. Olha só. Quero perguntar ao prefeito Bal se ele vai chamar todos os aprovados ou seguir o prazo de 2 anos. Igual a Cajazeiras Edmilson do Porto Sol. Não, a nossa intenção de fazer um concurso público é para realmente contratar essas pessoas. Em São José do Piranha, nós não contratamos de forma direta, nem por essa organização, nada disso. A gente contrata de forma seletista, né? A gente faz um seletivo onde a gente seleciona todos esses candidatos para uma vaga. Então, todas as pessoas hoje que estão contratadas em São José do Piranha, eles têm nenhum vínculo comigo. É tanto que na campanha nossos adversários batiam dizendo que os contratados iam ficar de fora porque nós tínhamos anunciado um concurso. De professor Herbert, nós anunciamos esse concurso antes da eleição, muito bem, muito antes. A gente já vinha trabalhando com a CPCOM. É um projeto que você não chega e faz de uma hora para outra. De você todo tem, jeito, tem que fazer todo um levantamento edital, de vaga. Aí, regras edital, disponibilidade de vaga, né, como fazer para ajustar aquela necessidade ao corpo de. Né, de trabalhadores então, ou de funcionários. Tem todo esse trabalho que foi feito e a gente anunciou antes da eleição. Claramente, para deixar claro, para deixar explícito, transparente para todos os contratados, todos que estavam lá de seletista, saber que tinha um concurso, que eles podiam estudar e se preparar e concorrer de forma igual com todos os outros. Eu não tinha nenhum compromisso político, nem de forma nenhuma com nenhum deles. Era uma coisa que eu valorizo, eu acho que a melhor porta de entrada para a gestão pública é através realmente do concurso público. Isso tira da gente a responsabilidade de estar preocupado com quem vai entrar, com quem não vai, é efetivo, vai exercer o seu trabalho, e eu me dou muito bem com todos os efetivos, porque nós cumprimos toda a legislação, tudo aquilo que a legislação manda a gente cumprir, a gente cumpre. É tanto que a gente teve as nossas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas. A gente deu a matéria aqui, essa semana. A gente fica muito feliz de ter o reconhecimento do tribunal, saber que um tribunal foi lá e julgou as nossas contas e analisou todos passo a passo e viram que não tem nenhuma irregularidade, viram que a gestão pública municipal de São José do Piranha tem aplicado os recursos como se manda à justiça, né? O prefeito Baulins, inclusive, falando em Tribunal de Contas, né? Hoje pela manhã recebi a ligação do presidente nominando Diniz, né? Que estará por aqui, né? No Alto Sertão da Paraíba, recebeu mais um título. Ele que já recebeu diversos títulos de cidadão aqui, né? Em Cajazeiras, em Triunfo, em Uiraúna, vai receber o de Bom Jesus também, dia 5 de novembro. Então, feito aqui também o registro aqui. Prefeito, lá em São José do Piranha, 11 vagas na Câmara Municipal, dos eleitos, 9 aliados e 2 do MDB da oposição. Como é que vai se dar, né, essa relação de Bal com os vereadores, e aí engloba os 11, né, de maneira geral, e se já tem definição também para a Câmara Municipal? Lembrando que 2021 a 2024, nós tivemos 2 presidentes na Câmara Municipal, no primeiro biênio Washington Vieira, no segundo biênio Milano, e agora para 2025, quem assume a Câmara? Já tem definição, prefeito? Já a gente se reuniu com todos os vereadores, né? Minha relação, começando pela primeira pergunta, minha relação com todos os 11 vereadores vai ser muito boa. Eu sou um cara do diálogo, da conversa, claro, cada um respeita o seu espaço, eles vão fazer a oposição, que é o direito deles de fazer, a gente vai fazer o contraponto, vai fazer as obras e as ações que realmente a população de São José Piranha espera da gente, mas a gente já se reuniu com todos os nossos vereadores, a gente, no outro dia após a eleição, a gente já se reuniu, sentou e conversou, eu perguntei para eles. Alguns perguntavam, você tem preferência por um outro? Eu disse, não, eu tenho preferência que seja feito de forma comum, em comum acordo com todos, que seja uma escolha que agrade a todo mundo para que a gente possa. Porque se eu fosse escolher, Ian Braga, eu confesso a você, eu escolheria o Washington e Milano, que foram presidente já as últimas 2 vezes, e eu não tive problema com nenhum dos dois. Muito pelo contrário, gosto muito da confiança deles, gosto muito da amizade. E se fosse na minha escolha pessoal, eu escolheria que permanecesse o mesmo quadro que já foi provado e que deu certo. Mas existia um compromisso entre os vereadores e a gente entende que compromisso tem que ser cumprido, que compromisso tem que ser honrado, as palavras têm que ter valor. Na política, você não pode só dizer as coisas e não cumprir. Então, a gente sentou com todos os vereadores e ficou decidido que Ronaldo Deta será o presidente no primeiro biênio e que o nosso companheiro Eugênio Cavalcante será o presidente no segundo biênio. Isso foi uma conversa parcial com todos os vereadores, todos os 9 estão como um acordo, a gente bateu a foto, registrou e já fez matéria sobre isso. Então, esse assunto é muito bem definido, está muito bem para mim está muito bem definido, está muito bem, e assim é que a Câmara vai se conduzir para que a gente possa ter um bom diálogo com o Legislativo, para a gente continuar fazendo ações. A gente sabe da importância do Legislativo, a força que o Legislativo tem de poder fiscalizar a Prefeitura, mas ao mesmo ponto também nos ajudar para que a gente possa fazer as obras e as ações. Prefeito Paulo, tem muita ligação, aliás, muito áudio, não é isso, Raimundinho? E a gente, para não perder tempo e encaixar tudo direitinho, eu tenho perguntas ainda a fazer, acredito que ontem também. Mas a população aqui está perguntando muito, por exemplo, aqui no Difusora 1, que eu não vou jogar no ar, mas tem Francisca Nemésia. Ela quer saber se a prefeitura vai pagar, vai ter 14º. E tem 14º da prefeitura de São José Piranhas? É um negócio assim, viu? Mas vou trabalhar lá em São José Piranhas. Raimundinho. Mas é pro concurso, viu, doutor? É fazer a prova do concurso público. As inscrições estão abertas ainda, viu? Você está preocupado com a minha vida profissional, tá? Você não tem o que fazer mesmo, não. Ô, Raimundinho, solta. Tem ligação ou vamos pro áudio? Vai lá. Alô, tem ligação? Alô, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, quem fala? Quem fala? Pitbull de São José Piranhas. Bem-vindo, meu amigo, a bancada é sua. É o Pitbull. É, não, eu... meu irmão. Pitbull de São José de Piranha. Tá ouvindo? Tá ao vivo, Pitbull, pode ficar à vontade. Irmão, quero agradecer a todos vocês, principalmente a Rádio Difusora e a nosso prefeito Paulinho, pela gestão que ele faz. Caba guerreiro, caba firme, homem de compromisso. Como que dá prazer você estar ao lado dele, porque o homem tem compromisso e tem capacidade, porque luta pela gente, né? E é um cabo que eu digo um negócio, tenho que dizer a vocês que é um homem que tem compromisso, depois que isso ele faz, viu? Quero agradecer demais a Paulinho e a todos aí que estão na gestão junto com ele. Parabéns pela linda gestão. Boa tarde, meu prefeito Baulins. É Afonso Lins, aqui de Malhada das Flores. Quero desejar a você tudo de bom. Deus lhe dê muita saúde para você trabalhar. Quando nós precisarmos, você está sempre às ordens. Deus ajuda você na sua caminhada, tá bom? Parabéns, Afonso Lins, aqui de Malhada das Flores. Tá bom, meu amigo velho? E a próxima, se quiser, que Deus lhe dê muita saúde. Tudo de bom para você e sua família. Boa tarde, Abraão. Boa tarde. Pode dizer aí o prefeito Maurinho que ele não vai se arrepender em Gramado, não. Lá é bonito, lá é bonito. Que é Naldo de Peteca, aqui do centro de Santo Novo. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Braga, professor e ouvintes do programa Boca Quente Parte 2. Sou o poeta Matheus de Oliveira. Quero parabenizar ao meu prefeito Paulins pela brilhante entrevista. E pela reeleição, e Bal vai dar continuidade de trabalho e vem fazendo um trabalho maravilhoso em todo o município de São José de Piranhas e vai continuar fazendo, se Deus quiser, muito mais. Abraço. Boa tarde, Ian Braga. Boa tarde aos que faz aí a de Difusão de Cajazeira. Aqui é de Serra Grana, Tangugi. Queria parabenizar o prefeito Bal pelo um excelente programa que ele faz em São José de Piranha, com relação na segunda-feira, que ele, toda segunda-feira ele patrocina lá os vendedores de gado, lá na Feira do Gado, lá com chá, café, pão, bolo, toda segunda-feira. Bal, quero lhe parabenizar e pedir, Bal, para você dar uma força com relação da estrada de Serra Grande, São José do Piranha, com relação à sinalização, que já houve uns acidentes aí, e pedir para que você conceda aí do UDR, para que quanto mais rápido possível faça o asfalto, a faixa de asfalto lá da estrada de Serra Grande, São José do Piranha. Eu já falei no DE já, mas até agora não colocaram as faixas ainda, né? A gente tá prevendo aí que não aconteça mais acontecimento com relação à estrada de São José do Piranha. Essa é a minha cobrança e meu boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde, difusora. Boa tarde, prefeito Bal. Aqui é Lúcia Gari, de São José de Piranha. Gostaria de parabenizar o prefeito Bau pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo e vai continuar cada vez melhor esses próximos 4 anos que ele vai administrar. Parabéns, prefeito Bau. Que Jesus abençoe, que você continue sendo essa pessoa que trabalha para a população do nosso município, de São José de Piranha, viu? Ao lado desse grande homem, grande amigo, Ramon Brasil, viu? Que Jesus abençoe todos vocês. Boa tarde. E parabenizar também todos os vereadores aqui de São José de Piranha, e especialmente a meu amigo e o futuro presidente da Câmara, Ronaldo de Deta. Olá, meus amigos, boa tarde, abraçar a todos. Aqui quem fala é o vereador André Lima, de São José de Piranhas, passando para parabenizar o prefeito Bau pela brilhante entrevista, parabenizar ele também pela vitória nas urnas e dizer que São José de Piranhas reconheceu o trabalho que foi feito ao longo dos 4 anos e está preparado e querendo mais 4 anos da melhor gestão do Brasil. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Boa tarde, Rian. Boa tarde a todos aí que faz o Boca Quente, parte 2. Boa tarde, os parabéns a esse grande prefeito aí, Baulins. Sou novinho aqui da cidade de Moitoré, filho da vice-prefeita. Dá os parabéns aí a Bau. E a gente aqui, muita gente aqui de Moitoré, estamos orgulhosos de você, prefeito. E a gente chega aí no Hospital de São José de Piranha e ser bem recebido. Igual somos recebidos também na Casa de Apoio de São José de Piranha, em João Pessoa, e sendo bem tratados lá por todos que trabalham naquela Casa de Apoio. Deus lhe abençoe com muita saúde, você e sua família. Grande prefeito. Boa tarde, Ian Braga, boa tarde ao professor, boa tarde a todos da bancada da Superdifusora, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao entrevistado, o prefeito de São José de Piranhas, Baulins. Aqui é o pastor Wilton Torneiro, passando aqui nessa tarde para parabenizar pela reeleição, dizer, prefeito, que o senhor, que Deus te abençoe, que o senhor possa fazer um mandato voltado ao desenvolvimento da nossa terra, da nossa querida São José de Piranhas. Eu, como piranhense, que sou nascido na zona rural de São José de Piranhas, mais precisamente no Pé de Serra, município de São José de Piranhas, ali ao lado do distrito de Boa Vista. Quando a gente chegamos naquela vila de Boa Vista, no distrito de Boa Vista, logo pudemos observar, quando se tem um prefeito que trabalha num município, o desenvolvimento chega. E hoje a gente vê aquele distrito com uma nova cara, uma nova roupagem, do trabalho de um prefeito que desenvolveu a cidade de São José de Piranhas para o crescimento, que foi o prefeito Chico Mendes, e a continuação com a Vossa Excelência, prefeito. Que Deus abençoe. Eu rogo a Deus que o senhor faça um bom mandato e que a nossa cidade de São José de Piranhas ela possa ser projetada ao crescimento, projetada ao futuro. Que Deus te ilumine e te dê muita paz e muita saúde. Esse é os votos do pastor Wilton Torneiro, que moro aqui em Cajazeiras, mas que sou piranhense. Que Deus abençoe. Boa tarde, Paulinho. Aqui é Lúcia da Malhada das Flores. Paulinho, você é um guerreiro. Paulinho, Deus te proteja, muita saúde, muita paz, Deus dê muitos anos de vida para você trabalhar para esse povo, Paulinho. Tá aí, as participações, a gente deixa o espaço aqui aberto para que o prefeito Maulins possa... Audiência lá em cima, viu? Exato. Audiência total. Vai dar para pontuar todas as perguntas, todas as questões, mas eu vou abraçar a Francisca Nemese, professora Nemese do nosso município, e aí em nome dela eu abraço todos os professores de São José de Piranhas, professores que recebem o piso, recebem de forma antecipada, recebem 13º, enfim, a gente tem uma gestão que realmente valoriza os professores, a educação. Valoriza a educação de São José de Piranhas. Vamos abraçar aqui nosso Ronaldo, Matias, o poeta, esse piranhense, e aí em nome de Matias abraço a todos ali do Frade, City, enfim, todos de São José de Piranhas. A nosso Antônio Bogi, que também participou, agradecer pelas palavras, agradecer pelos elogios, a Lúcia Gari, ao nosso vereador André Lima, esse grande vereador, esse cara que nos surpreendeu, teve uma grande votação, o nosso grande Pitbull também, esse cara que ele, junto com o Paulo Neto, irmão dele, eu tenho eles como família, uns caras muito decentes, que trabalham pelo bem de São José Piranhas, e a votação de Pitbull surpreendeu, um cara que também... 500 votos, né? Mais 600 e poucos votos, ficou apenas suplência, com 660 votos, se eu não me engano. estão assim muito bem votados, né, em São José Piranhas. A gente quase fez os 10 vereadores, faltou um pouquinho em Embraco para que a gente pudesse fazer a 10ª vaga. Eu sempre dizia que a gente estava trabalhando para fazer 10 vereadores, mas assim é a vontade popular da população, a gente tem que abraçar o pastor, abraçar a Novinho, agradecer a Novinho pelas palavras, dizer que o Hospital de São José Piranhas é público, é do povo, tanto faz ser de Carrapateira, ser de Oreb, ser de Bonito, o que a gente atende são pessoas, são seres humanos que precisam estar longe de mim, preocupar com votação, de onde o cara é, de onde o cara vai votar. Nosso hospital é porta aberta, a gente tem um prazer de ter um hospital que atenda toda a população de São José Piranhas, todos os dias, 24 horas por dia, com médico, com ações, com enfermeiros, enfim, com ambulância com UTI, professor. UTI neonatal, isso já salvou muitas vidas de lá da região, de crianças e de gente aqui de Cajazeiras. O depoimento de Monte Oreb é, na verdade, uma declaração do sucesso do trabalho que o prefeito fez em São José. Não, com certeza, a gente tem, a nossa saúde tem avançado muito, aí a gente lamenta que o espaço realmente é muito curto, a gente começa a conversar e falar sobre São José Piranhas. São José Piranhas precisaria de um programa inteiro para que a gente pudesse, assim, bem rápido ainda, resumidamente, falar um pouco dessa gestão que se passou, mas nós vamos estar sempre vindo aqui falando de nova gestão. Vamos sempre frisar o que nós fizemos, mas vamos olhar para o futuro, abraçar todo mundo de São José Piranhas, independentemente de quem votou na gente, quem não votou. A gestão é para todos. Eu quero dizer a todo mundo que nós vamos cada vez mais olhar para a zona rural, nós vamos fazer um plano de desenvolvimento rural para que a gente possa desenvolver a nossa cidade através da agricultura. Em Embraga, nós somos a porta de entrada das águas do Rio São Francisco, então não é possível que nossa cidade não se desenvolva, não se transforme, não na nova Petrolina, mas numa nova produtora de sonhos, de emprego, de realidade, que é o que São José Piranhas precisa. Não aquela grande indústria que tem lá em Petrolina, que só valoriza aos grandes empresários. Eu quero uma agricultura familiar, onde as pessoas tenham o direito de produzir, onde as pessoas tenham o direito de ser o seu próprio empresário, para que elas possam produzir, empregar e criar renda e fazer com que São José de Piranhas realmente desenvolva. E dizer que São José de Piranhas está no rumo certo. Tenho certeza que vocês têm à frente da gestão um filho de Deus, um cristão, um cara que acredita, que tem fé, um cara que vai doar tudo o que for possível da sua vida para poder proporcionar à população de São José de Piranhas e deixar meu nome na história. A gente sabe a importância de que foi o gestor Chico Mendes e como o nome dele foi projetado para toda a Paraíba, depois da grande gestão que ele fez em São José de Piranhas. Então, eu quero seguir os passos de Chico Mendes, eu quero fazer esse grande mandato e dizer aos nossos adversários que a gente não está aqui para criticá-los nem para perder tempo com picuinha, com brigas pequenas. A gente vê aqui em Cajazeiras, a situação ganhou a campanha, mas parece que eles perderam, um desespero, passam o dia todo brigando, reclamando de sicanas, xingando o governador. Eu quero me aproximar mais ainda do governador, eu quero trazer obras e ações que melhoram a qualidade do nosso povo, não é questões pessoal, tá com briguinha, com fulano, com você. Eu vou me dar muito bem com a futura prefeita de Cajazeiras, porque eu tenho que ter relações institucionais para que a gente possa ajudar a desenvolver a nossa região. 15 horas mais 57 minutos, prefeito. 15 horas mais 57 minutos. Passou ligeiro, não foi não? Rapaz, o que é bom dura pouco, né? Não, e a entrevista muito segura, muito sincera. Eu realmente parabenizo. Passou o tempo rápido, tanto para o prefeito quanto para a gente aqui. Verdade. E já renovando o convite, né? E da próxima vez estaremos no estúdio novo, transmitindo aqui, né, para todo o Brasil, não só pela Difusora 1070, mas pelo YouTube, pelas redes sociais, qualidade 4K, e aí o prefeito vai poder apresentar ainda mais, né, as propostas, as ideias, o trabalho, e assim a gente vai caminhando para uma, né, uma região, um sertão melhor. Né? Se tivermos prefeitos realmente imbuídos, decididos em transformar suas cidades, só quem ganha é o povo, só quem ganha é o sertanejo. Agora, deixar esse espaço final aqui para que o prefeito Bal possa fazer as suas considerações finais. Isso. Com certeza, doutor, professor Herbert. A gente sabe que o processo democrático de direito, a eleição, é simplesmente a escolha de quem vai ser o gestor, é a escolha de quem vai ser o nosso funcionário. O prefeito não passa de um funcionário público. Ele tem que se colocar isso na cabeça. Ele é funcionário público, então ele tem que atender o público, tem que atender a população. Então, agradeço pelo espaço, fico muito feliz pela qualidade dessa bancada. A Difusora sempre se renovando, trazendo grandes nomes. A gente que sentia a falta do nosso professor Chagas Amaros, mas chega o nosso professor Herbert, que preenche essa lacuna que ficou no Boca Quente, e a gente sabe da qualidade da audiência que tem o Boca Quente, e a gente precisa que o Boca Quente seja um programa imparcial, um programa que leve a verdade, que leve as informações à população, porque nós estamos vivendo, Ian, um momento de muita mentira, de muito fake news. Isso tem atrapalhado as pessoas. Você não pode querer que uma pessoa que esteja lá no bairro da Esperança ou que esteja lá em um distrito de Boa Vista, ele tenha conhecimento de tudo que está acontecendo, quando às vezes ele vê uma informação no WhatsApp aqui, pelo um blog, ou pelo um site, ou por uma agência, que diz totalmente o inverso. daqui que aquela pessoa venha compreender que aquelas palavras que foram ditas, aquelas postagens que foram feitas não são verdade, isso tem prejudicado muito. Mas graças a Deus que existe o sistema difusora, que aqui vocês trabalham com a verdade, em pauta sempre coisas sérias. E aí agradecer pela audiência e dizer que estarei sempre à disposição para que a gente venha debater. E voltando a dizer, o palanque desarmou, passou as campanhas, agora é hora de trabalhar. E eu chamo todos os prefeitos da região para a gente trabalhar em conjunto. Se a gente tiver uma união, independentemente de quem vai votar em federal tal, em estadual tal, de quem vai votar em senador tal e quem vai votar em governador tal, nós temos que estar unidos, porque quem é gestor público tem que olhar pelas pessoas, pela cidade, pela população, não só em quem votou, mas olhar para toda a população como geral. E para poder São José do Piranha se envolver, São João do Peixe se envolver, Bom Jesus, Cachoeira, a gente precisa em Cajazeiras um gestor que esteja conectado com todos esses outros gestores. Não pode, não é correto que um prefeito, tipo Zé Aldemir, passou 8 anos na gestão pública de Cajazeiras brigando com a gente ali em São José de Piranhas. Qual o problema que a gente fez a Zé? Qual o mal? Só porque nós somos adversários políticos? Isso faz parte da democracia, pois os meus adversários lá vão ter o meu respeito. Se quiserem ser atendidos por mim, serão atendidos, porque são cidadão piranhense, é o direito deles, eu recebo o salário para poder exercer o meu papel de prefeito. Não é para estar discutindo quem votou em mim, quem não votou, com raiva de A, com raiva de B, xingando o mundo, sendo ignorante, sendo arrogante com as pessoas, tratando as pessoas mal. Tenham paciência, vamos respeitar o cidadão, vamos respeitar as pessoas. Então eu chamo todos os gestores, todos os prefeitos para isso, para que a gente olhe para um futuro. Cajazeiras precisa de se desenvolver, e Cajazeiras se desenvolvendo, isso faz com que todos nós se desenvolvemos. Então nós só podemos fazer isso, Ambraga e professor, de forma unidas, juntos. Então não me importa ser a prefeita de Cajazeiras, Zé Currinha, foi uma adversária minha na política. Ela, a partir do dia 1º de janeiro, quando ela for prefeita, era uma colega prefeita de uma cidade importante em todas as ações e obras que vinha para Cajazeiras. Não vai favorecer a Currinha, vai favorecer a população de Cajazeiras. Nós precisamos de um centro de autista, eu defendia isso antes e vou continuar defendendo, independentemente de quem seja o prefeito. Esse centro tem que ser em Cajazeiras, para atender todas as cidades da região. Aqui nós precisamos de um centro de tratamento dependente químico. Está na hora de olhar e tratar o assunto da droga, da dependência, não só da droga, mas de todas as dependências, de forma correta, olhando no olho da população e dizendo aquilo que precisa ser feito, não é com discurso frajuta de moralidade, de que droga é isso, que droga é aquilo. O moralismo acabou, não adianta só moralismo, tem que trabalhar isso como saúde pública. Essa é doença. O cara que é dependente químico, que ele é usuário de droga, ele não é um cara mau, ele não é um cara como se a população quer vender como um bicho, como um monstro. Ele é nada mais que um paciente que precisa de tratamento, precisa de acolhimento, precisa de que nós cuidamos dessas pessoas que mais precisam. Então, eu estou pronto para esse debate, eu estou pronto para me reunir com os prefeitos da região, eu estou pronto para me reunir com Currinha e fazer com que Cajazeiras, com toda a região, se desenvolva, porque esse é o interesse de todos nós, que é o bem comum da nossa sociedade. Obrigado, prefeito Paulins, pela participação. 16 horas mais 2 minutos, professor Herbert, ficando por aqui. Eu gostei muito, viu, das palavras aí. A política é isso. Passou a campanha, passou o palanque, unir. Claro, juntar, professor, né? A campanha, 30, 40 dias, ela é curta, é um tiro rápido. Não é pra ninguém estar xingando a mãe ou o pai de ninguém, não. É pra discutir propostas, ideias. E agora, ó, a oposição do Zona de Piranhas fez um papel, muitas das vezes, sujo. Mas algumas coisas eu ainda consegui extrair, que eu vou poder implantar no meu plano de governo, eu vou poder trazer para São José do Piranhas, porque aquilo outro, favorece a população. Não favorece a oposição, nem favorece a situação. Né? Então, todas as obras e ações que são realizadas na cidade, e aí eu quero pedir aos nossos opositores, já que eles têm tanta força com deputados e senadores para poder mandar recursos para eles fazer campanha, porque o volume de recurso público que foi colocado na campanha da oposição em São José do Piranhas foi maior do que o nosso, que somos situação. Então, se eles têm esse poder para arrancar dinheiro para a campanha com os deputados federais, que tragam para a cidade melhorias e benefícios. Não chegue num debate com as mãos abanando. Quando eu pergunto o que a oposição trouxe para São José Piranhas nesses 8 anos, não trouxe nada, não trouxe uma caneta dessa, um parafuso, a não ser pedir. Eu não sei como é que os deputados federais ainda conseguem ir em São José Piranhas, porque eles só são votados um deputado federal numa eleição, na outra já é outro deputado, na outra já é outro, porque ele sai, não sei como é que se resolve esses votos, e aí acaba que o cabo não volta, não traz ações e não tem como retornar e pedir o voto. Então, pedir a esses agentes políticos de São José Piranhas que trabalhem por obras e ações para o nosso município, para poder chegar num debate e poder ter o que dizer, e não só agredir, não só mentir, não só vir com conversa furada. Então, essa é a verdadeira política e tem que ser feita. Excelente. Tá aí. Obrigado, prefeito Paulins, 16 horas, mais 4 minutos. Pode professor se despedir, Leber, que eu vou mandar uma luta para duas aqui, pessoas. Olha lá. Nos despedindo, deixando a todos aquele abraço especial. Vocês ficam agora com o Júnior Soares no Forró do Varandão. Forte abraço, até a próxima segunda-feira. Obrigado pela preferência, pela audiência, pela paciência. Se Deus quiser, fechamos mais uma semana. Próxima segunda-feira estaremos aqui com Boca Quente Parte 2. Eu quero encerrar parabenizando, mandando um abraço muito especial. Gosto de Graça, vocês conhecem. É Alcides Júnior Rolim, o nosso oficial de justiça, meu amigo lá na FASP, e o professor Neto Sobral. Ali é um baluarte da educação da terra de São José de Piranhas. É. Lá da terra querida. Senhoras e senhores, obrigado. Um abraço. Satisfação, prefeito. Júlio Soares, Raimundo Varandão. Forte abraço. Meu amigo, até segunda-feira. Cartaxo, até segunda-feira, se Deus quiser. Final de mais uma edição do jornalismo que é primeiro lugar na Paraíba. Boca Quente, a bancada que tem um nome forte, abordando os principais assuntos de Cajazeiras, da Paraíba e do Brasil. Consagrada no rádio jornalismo como a maior audiência do rádio paraibano. Mais jornalismo amanhã, às 6 horas, no Bom Dia Notícias. Até lá. Assim como Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, a Difusora ensina a Paraíba a fazer rádio. Como ótima escola que sempre foi, nossa emissora é responsável pela iniciação de alguns dos melhores profissionais da área, exportados para vários pontos do país. Pioneira, a Difusora sempre esteve na vanguarda em termos de programação e inovações técnicas. Queimamos etapas em nosso crescimento. Dos 1.000 watts iniciais, passamos para 10.000 e depois para 20.000. Nossa potência atual, a maior do estado e uma das maiores do Nordeste. Sem falsa modéstia, tudo o que fazemos repercute. Tanto é assim que nossos programas são copiados sem a menor cerimônia por muitas de nossas co-irmãs. Às vezes nos comunicando, às vezes não. Só é copiado quem tem competência e liderança no que faz. Difusora, a escola do rádio na Paraíba. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. A 25 de março do ano 2007, eu fui olhei pro espaço, eu disse nada promete. Não escutei o carão e a cigarra do verão gritava lá no sopé. Eu disse Maria Marta, vamos fazer uma prece e pedir chuva a São José. Ô São José Caipinteiro, a seca que tá mais vada, já secou a exaguada, morreu também o facheiro, está morrendo a veloz, o rio morreu a foz e o mais pior é a fome. São José, fale com o homem para mandar chuva para nós. Nosso caso é de emergência, farta feijão para barriga e os políticos nem ligam de mandar a emergência. A fome que o gado tem passou para os povos também e aumentou a precisão. Não é porque seja crítico, se eu depender de político, morro com saco na mão. São José, meu sertão chora, a folhagem já secou e a rola fogo pagou, bateu asa e foi embora. Lá em cima do serrote, morreu o cururu caçote e outros animais também. Já está morrendo saúva e se o senhor não mandar chuva, não vai escapar ninguém. São José, mande depressa, que a fome é que virou guerra. E as mulheres da minha terra é só fazendo promessa. Fale aí com Deus eterno se o senhor mandar inverno para molhar o nosso chão. Nós conta desde o começo, nós lhe paga tudo inteiro com novena e foguetão. Ainda mais faça um contrato, se a safra for boa e grande, de botar na minha estande um quadro com seu retrato. Arrodeado de vela, uma cortina amarela, o Rosário de Maria. Além de dar esse destroço, rezo mais 30 Pai Nosso e dou pro senhor todo dia. São José, na prece vai meu recado, aqui esperando fico, o meu sítio é São Francisco, perto do morro cercado. Eu e mamãe que é viúva, nós fica esperando a chuva com paciência e com fé. E assim que o trovão gemer, que a chuva pega a descer, nós mete o aço a dizer, viva senhor São José! Atenção pessoal, muita atenção agora, eu peço um bocado de de atenção, porque eu vou agora falar como fiscal de salão. As senhoras, mulheres, damas e homens cavaleiros queiram ter a bondade de escutar a minha voz. O forró vai começar, vão entregando as peixeiras direitinho, as foices, pode deixar aí na portaria, aí no cantinho. É, quem já deixou, deixa lá. Agora eu descobri que tem um machado no meio. Não é possível que uma pessoa tenha vindo com um machado pra cá. Aqui não é lugar de cortar lenha, não. Mas, oxe, quem é que vai passando aqui, minha gente? Quem é essa arma pena? Vem cá, vem cá. É tu nada. Atenção, pessoal. Januário vai tocar. Vou lavar égua. É. Vai lavar a égua, né? Não adianta. Vamos acabar com a lambança que eu vou tirar a cota e quem não pagar não dança. Tudo começou com o vovô Januário. E assim ele criou fama naqueles pés de serra do Araripe. Mas hoje aqui quem vai tocar sou eu. Porque neto de tocador de oito baixo, tocador é. Pra beber na baixa da égua. É só pra esquentante, Gonzaga. Te dana, sanfoneiro. Júnior Soares. 16:10 na Supervisora de Caiazeiras. A partir de agora, forró do Varandão. Acabou quente, parte 2, estão preocupados. Herbert, Ian e Adriano estão preocupados porque Júnior Soares está dando de olé na audiência do Difusora 1. Eita, menina, é rojão, viu? Pode coçar a cabeça, César, para coçar a cabeça mesmo, que eu tô botando para torar. Tô já. Eu tô botando para torar. Você pode se conformar, pode coçar a cabeça. É o jeito, nós estamos botando para gerar. Olha, minha gente, começando a forró do Varandão a partir de agora. O tarrabufado mais gostoso do sertão da Paraíba, forró de qualidade, forró de coisa boa. Lembrando que hoje, Raimundinho, hoje é sexta-feira, a partir das 17 horas, não adianta de forró, é a vez do brega. Se conforme, velho, não adianta ficar desabafando com o Raimundinho, não, pode se conformar. A partir das 17 horas, só brega, viu? Não adianta pedir forró, é só o breguinha para você que está sofrência. Ian, a disse que está sofrendo por amor, vai pedir um brega às 17 horas, Ian. Muito bem, Ian. Como é, Ian? Só lembrança? Tá certo. Muito bem. Às 17 horas é a hora do brega. Então, você vai pedindo forró até às 17 horas. A partir das 17 é o brega e o chique, viu? Gente, lembrando que hoje, dia de festa em Cachoeirozinho, chegada das águas do São Francisco, do sítio Laje, já está adentrando a barragem do Redondo. E vamos começar bem, Ramonil. Começar com a música falando sobre... Já tá chegando já. Vamos começar falando aqui sobre Rio São Francisco. Lógico que foi. Mas incluído do Difusora 1, tá no Difusora 1, exclusividade, viu? As imagens. Boca Quente número 1. No Ibope. Exibido pelo Difusora 1. Para de querer me ensinar. Pois é, Boca Quente número 1. Do Ibope, o número 1 também na edição. Foi o primeiro a colocar as imagens das águas chegando no município de Cachoeirozinhos hoje. Agradecer minha amiga Zéliane, lá do Redondo, você que mandou as imagens pra gente. Tem que dar os créditos a quem mandou, né? Obrigado, Zélia, pelas imagens. E aí, nós já divulgamos o Difusora 1 em primeiríssima mão. Zélia falou que vai mandar mais imagens, Machado, aqui pra mim, amigo. Como é que tá a situação das águas agora, já que desde a parte da manhã que chega a água lá. E vamos começar bem? Vamos começar falando sobre o Rio São Francisco, aqui no mais gostoso do sertão da Paraíba. 16:12. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. vaqueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. O São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Sapodi e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Sapodi e Castanhão. Olha, 16 horas e 16 minutos. Raimundinho, vamos deixar essa música aí pra gente botar sempre na entrada, Raimundinho. Cada entrada que eu for entrando, a gente bota essa música no fundo hoje, viu? Pra homenagear as águas que chegaram hoje. Sempre que a gente for voltando, você aí bota essa música aí nas entradas, como BG. Porque como BG do programa hoje, vamos homenagear hoje a chegada dessas águas, meu amigo. O projeto foi priorizado, o governo Lula priorizou e as águas chegam até Cachoeira dos Índios. Oi, Raimundinho, fala aí. Pronto, estamos deixando no fundo. E sempre que a gente for voltando para a locução, a gente volta com ela para a gente homenagear essas águas que chegaram hoje à Cachoeira dos Índios. Né? Quantos e quantos já se foram sonhando com essas águas e elas chegaram hoje? Quem quiser ver as imagens, ó, procura aí Difusora 1, procura no WhatsApp, procura no Facebook, repórter Júnior Soares, procura no Instagram, repórter Júnior Soares _, no Facebook, Júnior Soares, tá as imagens aí das águas chegando no sítio Lages, chegando também no sítio Tambor. As imagens também estão no Difusora.1, imagem exclusiva, onde você vai ter a chegada das águas à Cachoeira dos Índios, ao sertão da Paraíba. Vamos ver o povo, vamos falar o primeiro bloco de hoje. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares, boa tarde, Raimundo Bagaceira, ouvintes, né, do Forrozão, do Varandão. Nessa primeira hora, Joãozinho aqui, direto de Major Salles. Ô Júnior, hoje eu gostaria de ouvir aí com o nosso, a prata da casa, né? A prata da casa, nosso amigo Chico Amaro, né? Aquele poporri que Raimundinho conhece, né? Aquele poporri aí para oferecer a todos que estão de rádio ligado, né? Nessa sexta-feira, finalzinho de semana, né? Finalizar aí com essa música, né? Esse poporri aí da prata da casa, né? Nosso Chico Amaro, grande sanfoneiro, grande artista, que realmente precisa ser divulgado, a prata da casa, principalmente. Um forte abraço. Um excelente final de semana, João, e a todos, a você, Júnior, e a todos que estão de rádio ligado, Joãozinho Fontes, de Major Salles. Valeu, Joãozinho, um abraço a você e tudo bom, Major Salles. Vamos na segunda, alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares, que faz o forró do Varandão na cidade de Cajazeira, no Alto Sertão Paraibano. Estou passando por aí para mandar um alô para todo sertanejo, para a mulher do campo, para o homem da roça, para Antônio Viana, para Expedito Evi, para Joá, para Chico Paulo lá do Centro de Triunfo, para Zé Albi, para Antônio Fibido, para Antônio Procópio, do Cid Joá, para Célio, para o Marcos Antônio Pilões. E quem está falando é o Raimundo da cidade de Triunfo, da Paraíba, para pedir a música de qualquer música aí de Revidado Rocha para oferecer a todos os ouvidos. Aqui quem está falando é João Raimundo da cidade de Triunfo, da Paraíba. Valeu, João. Boa tarde, Júnior Soares. Que... Valeu, garoto. Reginaldo Rocha na segunda, né, Raimundinho? Reginaldo Rocha só a partir das 17 horas. Vamos dar outra linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Cleide. Júnior, eu vou dizer logo minha música. Eu posso pedir pista da paixão, do amor? Pode, minha filha. Hoje eu quero a pista do amor para me oferecer a você, a Raimundinho. Seu Raimundo aí do Triunfo terminou de falar agora. Expedito Emílio, Gênesis, Dima, Dona Ana e Eugênio. E quero oferecer para Cleide Vando e Tal Menezes, e Raimundão no Pernambuco, Neném de Nova Olinda, Carlos Pedro, Marinalva, Coronel Cunha, Germano em Palmirim. E quero oferecer também para Dona Eulália, Dona Eulália, Zilma do Pio 10, Pereirinha, Seu Antônio Viana, Seu Assim, Babim Rio, Seu Antônio Pai Babim, Figo d'Água, Deusdete, Douglas. E quero oferecer essa música a uma pessoa que eu gosto muito. E quero oferecer para Ivoneide, Manuel, Rosinha. E afinal, de Batista da Bananeira, Neguinha ali de Santa Helena e Adriana. E afinal, de todos para todos, viu? Valeu, Cleide. Aquele abraço. Muito bem. Forrozão de Cleide é o segundo. Vamos para a terceira. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Aqui é Socorro Abreu, da Romualdo Rolim. Eu gostaria de ouvir a canção Distante Também Se Ama, para oferecer a meu esposo Deca. E para você, Júnior, tudo de bom. Eu tô na escuta, Júnior. Valeu, aquele abraço. Vamos lá. Tem quantos aí, Ramoninho? Já tem quantos aí, Ramoninho? E o que foi que houve? Vamos tocar para mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares. Aqui é Romério Cavalcante de São José de Piranha. Eu quero que você toque um forrozinho de Vicente Nelly, Vida de Poeta, oferecendo a Larissa Manuela, oferecendo a Diá, a Duduca e a Gilberto, o flamenguista. E oferecendo a Chico de Agemiro, no sítio Picada dos Andrade. Oferecendo a Chico Tavares e a Pravin, no sítio Riachão. E a todos da rádio. Valeu, garoto. Fechou aí, menino. Fechou as quatro. Vamos lá, vamos para o intervalo comercial. E na sequência, o primeiro bloco do programa. E deixa o rio desaguar. Difusora, a rádio do povo. Rede Super Araújo, presente em todo o Alto Sertão da Paraíba. Em Cajazeiras, Supermercado Araújo, Maralto, Primavera e Supermercado da Hora. Em São José de Piranhas, Conceição e Itaporanga, também temos a Rede Super Araújo. Rede Super Araújo, em breve também na Cidade de Patos. Rede de Supermercados Super Araújo, presença marcante no seu dia a dia. Atenção, você está pensando em tirar sua primeira habilitação ou mudar de categoria? Vá agora mesmo na Autoescola São Cristóvão. Lá você tem uma mega promoção para habilitação de carro e moto por apenas R$1.000. E garantido o processo mais rápido. São 18 anos formando motoristas com responsabilidade. A Autoescola São Cristóvão fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras. Para maiores informações é só ligar no 986552965. Autoescola São Cristóvão, a mais rápida da cidade. Chegou na Honda Cavalcante Primo a nova Biz. Novo design, estilo e modernidade. Agora com controle de freio nas duas mãos. Mais praticidade na pilotagem. E com entrada USB. Nova Biz 125. Tecnologia e conveniência. Visite a Honda Cavalcante Primo e conheça a nova Biz. Honda Cavalcante Primo. Moto sem prejuízo é Honda. Brasil! Aqui é Geu do Vigor. Eu queria lembrar a todos que dias 13 e 10 de novembro tem Enem. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Ah, traga sua confiança também, porque o Enem pode mudar sua história. Confira seu local de prova na página do participante enem.inep.gov.br/participante. E não se atrase. Pé no Brasil! A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. A Clínica Ultra Diagnóstico por Imagem realiza exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e eletroencefalograma, de segunda a sábado e em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você. você, com exames e especialidades reunidas em um único lugar. Por isso, prefira sempre a Ultra Diagnóstico por Imagem, seu centro de diagnóstico do Alto Sertão, localizado na rua Dr. José Moreira de Figueiredo, 165, em frente à UPA de Cajazeiras. Agende já através dos telefones 3531-4404 ou pelo atendimento WhatsApp 839-9966-1809. Joga pra cima que é audiência! Oi, eu sou Josemar de Aquino e sábado estou com você no Gigantão Discotecão do Josemar. Participe! Josemar de Aquino é estourado no Brasil, aos sábados na difusora. Oferecimento: Lojão Rio do Peixe. Preço baixo em móveis, eletros, cama, box e celulares para você aproveitar o doce sabor da economia. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. J.I. Venha ver nossos últimos lançamentos e leve o que você deseja em até 10 vezes no cartão e 4 vezes com descontos especiais. Visite a J.I. Confecções. Você vai ver como é fácil usar a moda mais marcante da estação com facilidades incríveis. É sucesso. Difusora, a rádio do povo. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o seu gado e vai pra junto do seu bem. Quando eu saio pela estrada, minha boiada pra não é nada eu vou levar. É dez cabeças, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Faz o seu gado e vai pensando no seu bem. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Faz o seu gado e vai pra junto do seu bem. Quando eu venho pela estrada, a piarada tá todinha me esperar. É dez filhinhas, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Faz o seu gado e vai pensando no seu bem. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Vizinha na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenininha, é miudinha, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Meu cavalo ligeiro, minha rede de malha, meu cachorro perdigueiro. Meu cachorro ligeiro, minha rede de malha, meu cachorro brigueiro. Quando a manhã vem clareando, eu deixo a rede a balançar. Sendo cigarro, beijo e quando, pra não esquecer e me lembrar. E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Anda caro quando fulora na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Vê a sofrida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem citado, não quer mais de pequenão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Chico, Chico. A filha adormentada, não come nem estuda, nem dorme, nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor de exame, chamando o pai de lado, me diz logo insulina, o mal é da idade. Vai ser de mim sem me lembrar dessa mulher. Ando desorientado, 100% apaixonado, só fazendo o que ela quer. Faz de mim gato e sapato, joga o nosso amor no mato, mas não tem esse direito. Me sufoca minha alma e o meu coração sem calma bate, chega, dói no peito. Pisa no freio do meu coração, vou tirar o pé do acelerador. Faz tempo que eu venho pela contramão, sofrendo acidente na pista do amor. E pra que ele não morra de amor por ela, esse trânsito não morre ninguém. Faz de mim gato e sapato, joga o nosso amor no mato, mas não tem esse direito. Me sufoca minha alma e o meu coração sem calma bate, chega, dói no peito. Vou pisar no freio do meu coração, vou tirar o pé do acelerador. Faz tempo que eu venho pela contramão, sofrendo acidente na pista do amor. Esse viver assim. Você tá aí, me escreve, porque só vivo a lembrar. O amor você não deve com outra alguém namorar. Lembre quem ficou distante, quem te ama e considera, que não me esquece um instante, esse alguém por ti espera. Eu sei que você padece, também sofre e me reclamo. Meu coração não me esquece a você que tanto amo. Eu estou me recordando de uma noite enluarada, nós juntinhos conversando de mãos dadas na calçada. Nas roseiras do jardim, esquecer eu não consigo, quando você disse a mim que vinha ficar comigo. Se eu vou pra outra cidade, não converso com ninguém. É grande a minha saudade, longe de você, meu bem. Na minha face morena, com lágrimas fiquei molhando a sua boca pequena. Fiquei com tanta alegria com você na minha cama. Você chorava e dizia, distante também se ama. Fiquei com tanta alegria com você na minha cama. Você chorava e dizia, distante também se ama. Na estrada eu sigo cantando, bem como a vida e longe da solidão. Toda sombra eu tenho palco pra cantar em cima, pra compor a música, pra fazer a rima, pra falar de Deus da minha canção. Eu vivo livre nesse mundo e pau beija flor, semeando a paz, plantando o amor, colhendo a esperança pra sobreviver. Não trago comigo com a maldade dos que tem por aí, derrubando os outros pra poder subir, sem pensar na queda quando vou descer. Não tenho ganância, não quero riqueza que mude meu ego. Nas horas difíceis com Deus eu me apego. Eu ando com Deus, eu sou feliz demais. Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho do ninho pra mundo, do mundo pra o ninho. Não vivo de guerra e nem morro sem paz. Para a chave, menino! Obrigado, meu Deus, por mais um

É tão bom saber que o sabor de estar junto é o verdadeiro gosto do amor. Café Pai Vovô. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Júnior Soares. Eita, menino, 16h45 e as águas de Zagoje no sertão da Paraíba, após mais de séculos e séculos que todo mundo esperava por isso, chega finalmente às águas de São Francisco, a nosso sertão para Paraíba, mais precisamente de Cachoeira dos Reis. Por isso nós estamos hoje entrando a cada chamada aqui com essa música, Deixa as Águas Desaguar, prioriza esse projeto, foi priorizado e as águas chegam ao sertão da Paraíba no dia de hoje. Nesse momento, águas entrando na barragem Redondo, no sítio lá em Cachoeira dos Índios, nossa querida Cachoeira, e finalmente o sonho realizado de tantos anos, as águas de São Francisco, sertão da Paraíba. Vamos formar o último bloco do programa, porque daqui a pouco é o melhor do brega e o melhor do chique. Vamos lá, alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares. Boa tarde. Raimundinho, hoje dá quem veia, né? Tô mais baleado que... Não sei nem dizer tanto, não sabe? Rapaz, eu vou mandar um abraço pro meu amigo lá do... da Fortaleza, né? É o Mariquinho Pimenta de Anel. Mariquinho, é brincadeira, viu, cara? Ah, pois é. Raimundinho, viu? Mandar Bascalistro, Calistro, e Pérsafo, aí todos os municípios de Cajazeiras, viu? Tu quer ficar legal? Tu vai lá no Doval tomar onda e tirar gosto com bacalhau, dá quem rega, mano. Eu tô aqui com um bucheiro de bacalhau daqui. Bora, pelo amor de Deus. Mas isso mesmo, dá pra estambar devagarzinho, viu? Rapaz, um abraço também pra Cleide Maria, nossa rainha do rádio, né? Aqui vai um abraço do H e meu tchau, tchau. Eita, H e rola, viu? E aí falar de tripa, toicinho, de macunzá, de feijão com meu. Cuida, H, o tempo é curto, H. Olha, Raimundinho, quem falou com a gente aqui foi o... O Zé, ele pediu a música de Zé Nilton, Shot de Macumba. Tem essa, menino, Shot da Macumba. Fala, meu senhor, prepara aí. Não falou não, coisa disse, boa tarde, na audiência, gostei de ouvir Shot da Macumba. Bem, é a segunda, vamos à terceira. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Júnior Soares. Boa tarde, Raimundinho. Aqui é Renata Brantes, Bola das Capoeiras. Eu gostaria de ouvir a música da Eliane, Coração Transparente. Quero oferecer a minha amiga Cícera no Pôr do Sol e família, Rosinha e família, meu amigo Kennedy Sarmento, Raimundo Filho, lá em Tenente Ananias, para seu Manuel Domingos e Dona Dolores, e para todos que estão na audiência. Meu muito obrigado e uma tarde abençoada para todos nós e um bom final de semana para todos. Valeu? Valeu, garoto. Aquele abraço. Amorinho, tem três aí já, né? Vamos pra quarta pra fechar? Cortou, fala agora, novo, fala novo. Ah, então tem falta duas, né? Pois é, H falou e não pediu a música. Como é que pode, hein? Eita, nossa senhora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares. Aqui é Afonso Bezerra do Bega Júnior. Eu vou pedir uma música. A Loura do Lixão. Oferecer a vocês aí do Aido. A Simone lá no Areba, Rogério, Mônica, Maxwell, Cilinha, as meninas, Vitor, Samuel, a menina, Maxwell, a mãe dele, e Dedé lá no Barba, a turma dele, Cigano lá em Fortaleza, o Cabeludo, o seu Geraldo, e aqui no Braga, é Mita, Zé, Tiquinho, Gerlando, as meninas, Carlena, as meninas, Redmar, Janaide, os dois meninos dela, Pedro Marinho, mais Marconde e o Rui Batista. Ei! Nire, ela, Nire, cadê você, Nire? Uma boa tarde pra você. Você tá tirando leite, né, Nire? Uma hora dessa é danada, hein? Um abraço pra você, a tua esposa. Valeu aí, um abraço pra você. Valeu, garotinho, agradeço a participação. Raimundinho, vamos à última, fechar o bloco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Juninho, meu filho. Rapaz, você não sabe o que me aconteceu hoje. Tava demorando. De manhã, você com invenção de mandar ligar o difusor 1 pra ver sua silhueta. Sim. Eu fui inventar de fazer isso, rapaz. Na hora que apareceu a sua silhueta, pois não é que a tela do meu telefone ficou tudo preto? Se apaixonou. Só ficou a voz. Se apaixonou, no mínimo. A minha sorte é que ele tá no seguro. Se apaixonou, no mínimo. Mudando aqui de assunto, daqui a pouco eu quero ouvir no toca-fita do meu carro, viu? Muito bem, prepara aí, Muninho. Não deu um de doido, não. Era pra ser as 2 horas de brega, não era só 1, não. É 2 horas. Você que mudou o esquema aí. Uma boa tarde. Pois valeu, garotinho. Lá direto de Londres. Prepara aí, Muninho. Toca-fita do meu carro vai ser a primeira do brega de hoje. Vamos mais um forró pra fechar. Alô, boa tarde. Boa tarde, João Soares. João Soares, tu passa a música pra mim de Os Nonato, Sonho de 500 anos. Vou mandar para meus amigos, viu? Meu amigo Ken, para Dr. Zé Ramalho, em Buceta Fé, o filho de Jair, meu amigo Crisanto, de Joeira, em Carrazeira Véia, Valdir das Palmeiras, Pintado, Afonso e Matias, Maritão e Jocilda, minha mãe disse que vai se girindo. Remuninho, nosso amigo. Fique com Deus, pessoal. Até uma boa tarde. Muito bem, agradecer a participação. Pois bem, Remuninho, sonho de 500 anos com o Nato para fechar o programa de hoje. E na sequência a gente entra com brega. Vamos lá, meu filho. Difusora. Foi numa sexta-feira, dia 13 de agosto, que eu vi depois do só posto no caminho da Jaqueira. Um galo preto e um litro cheio de pinga, conheci que era mandinga quando eu vi a montoeira. Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não. Sino Salomão, uma borboleta preta, um bode fazendo careta com os olhos abuticados. Um sapo seco com a boca toda cozida, numa varinha comprida, um rosário empendurado. Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não. Numa bandeja enfeitada, uma galinha preparada com azeite de dendê. Um gato preto com um zóio cor de fogo e um frango cego de bobo criado pra não correr. Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não. Saquinho de terra, de terra do cemitério, também tinha do império, um dobrão velho furado. Um pé de meia, um candeeiro e um pote, também tinha um pacote de pano velho rasgado. Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não. Eu não sei porque é que macumba não pega gente rica, mas de jeito nenhum, macumba só pega no pobre. Mas menino, você vê, o filho do rico, quando adoece, a turma fala logo: isso não é nada não, isso é olhado. É porque o menino é muito bonito, já botaram olhado. Isso é, o filho do rico é assim. Agora o filho do pobre, quando adoece, a turma diz logo: esse menino tá com a macumba da pele. eu nunca vi. É uma moleza demais, Deus me livre. E a moleza pro lado dos homens? O pobre é mole até demais. Você vê o rico. O rico, quando arruma uma noiva, vai até pro jornal, vai casar. Que felicidade, casamento do rico. É, agora o pobre, quando arruma uma noiva, a turma já fica logo falando pros outros. Será que ela presta? Eu nunca vi, Ave Maria. É uma moleza demais. O pobre é mole demais. O pobre só vai pra frente quando leva uma topada mesmo. Porque de outro jeito, não vai não. Você vê, o filho do rico, quando começa a chorar, a mãe fala, cala a boca, meu filho, não chore não, viu? Quando papai vier da cidade, traz um aviãozinho, viu, meu filho? Chore não. O menino vai e para de chorar. O filho do pobre, quando chora, eu quando chorava, era pequenininho, minha mãe dizia, cala a boca, Zé Nilton, o papai fica ao boi, menino, cê é vergonha. Eita, moleza do pobre. Você vê, o filho do rico, quando é gordinho, tem a barriguinha grande, todo mundo diz logo, isso é saúde, isso é saúde. O filho do pobre, quando tem um buchinho grande, a turma diz logo, esse menino tá com o bucho quebrado. Deram de comer demais pro menino, quebraram o bucho. Eu nunca vi. É a moleza demais a do pobre. Tá doido? O filho do rico, quando começa a querer andar, que tá engateando, a mãe fala logo pro pai, vai na loja e compra um carrinho pra esse menino. O menino já tá pensando num carrinho. O menino já tá querendo andar. Compra um carrinho pra ele. O filho do pobre, quando começa a andar, é muito diferente. A mãe fala logo pro pai, vai ali no Empório do Português e compra um caixão de sabão pra botar esse menino que serve vergonha dentro, senão eu mato essa pé. Meu amor é muito grande, eu vou lhe mostrar o Foi na praça da matriz. Ela usava roupa simples, estava linda e feliz. Algo nela me encantou, eu não pude me conter e a chamei pra conversar, pra gente se conhecer. Perguntei qual o seu nome, ela com tanta meiguice disse: meu nome é Letícia, mas só me chamam Letícia. Encantado perguntei: você tá amando alguém? Ela me disse sorrindo: eu nunca tive ninguém, mas também já foi dizendo: agora tenho que ir, amanhã vou trabalhar, já tá hora de dormir. Eu falei: lhe levo em casa só pra gente ir conversando. Ela disse: não precisa, eu prefiro ir caminhando. Eu falei: me dê seu número para a gente conversar. Ela disse: infelizmente eu não tenho celular, e ao seu local de trabalho me diga se posso ir na hora do seu almoço, se você puder sair pra irmos ao restaurante. Ela respondeu: não posso, meu trabalho é no lixão, muitas vezes nem almoço. Com um sorriso tão doce, só acenou e saiu. Quando ela virou as costas, meu coração se partiu. 2 dias depois eu fui ao lixão lhe procurar. Lá me disseram: Letícia, não veio mais trabalhar. Todo dia volto lá, vou ficar nessa missão, até um dia encontrar a garota do lixão. Todo dia volto lá, vou ficar nessa missão, até um dia encontrar a garota do lixão. Papel do semiárido nordestino pra cana de leite e mel. Milhões de metros cúbicos d'água, milhares de léguas de vida, o sangue doce irriga as veias da nossa terra prometida. A obra transforma o sertão num solo produtivo e rico. No peito do Nordeste pulsa o coração do velho Chico. Com 2% da vazão do rio com santo no nome, a água inunda 3 indústrias do voto, da sede e da fome. O é baixo, a taxa de miséria é alta, o líquido da transposição. O mar não vai sentir nem falta, a obra transforma o sertão num solo produtivo e rico. No peito do Nordeste pulsa o coração do velho Chico. Ameaçada, o verde nascendo das cinzas e a seca morrendo afogada. A força da pressão dos canos bombeia interligando os vales. A água é o bem mais precioso na redenção dos nossos males. A obra transforma o sertão num solo produtivo e rico. No peito do Nordeste pulsa o coração do velho Chico. Difusora, a rádio do povo. Na hora de fazer as suas compras diárias, semanais, quinzenais ou mensais, escolha sempre o Supermercado das Palmeiras, porque lá cada cliente é especial. Além de ter tudo que você procura em um só lugar, o Supermercado das Palmeiras ainda entrega suas compras no conforto de sua residência, sem você pagar nada mais por isso. No Supermercado das Palmeiras, a dona de casa faz suas compras, parcela em até 6 vezes e vai para casa com dinheiro sobrando. Supermercado das Palmeiras, Rua Tiburtino Cartacho, 228, no centro. Telefone 83 99157-2142. Que um professor transforma vidas, você já sabe. Mas você já parou para pensar quantas pessoas um professor ajuda a formar ao longo da carreira? Milhares. Por isso, os professores de todo o Brasil merecem todo o nosso respeito e admiração. Obrigada, professores, por todo esforço, competência e dedicação. Para que vocês possam continuar inspirando nossos estudantes e transformando vidas, o Governo Federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MET. No Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Pensou em dinheiro? Pensou na Líder Crédito. Você aposentado e pensionista do INSS, BPC e LOAS, servidores estaduais e beneficiários do Bolsa Família? Na Líder Crédito você encontra as melhores oportunidades para fazer seu empréstimo consignado. Quer empréstimo novo? Na Líder Crédito tem. Quer renovar ou portar seu empréstimo? Na Líder Crédito você pode. E para você que tem cartão de crédito, trocamos o limite disponível por dinheiro na hora. E o melhor de tudo, dividido em até 18 vezes. Telefone WhatsApp 99318-5271 ou visite-nos na Praça Dom João da Mata, ao lado da Prefeitura. Olha, atenção você que vai viajar, pegar a estrada no seu carro. Antes, dá uma passadinha em Laércio Alinhamento e faz um check-up. Um dos maiores auto-center da região. Laércio Alinhamento é referência em pneus 13 ao 20 e tem promoção em pneus a partir de R$249,99. Rodas esportivas, alinhamento, balanceamento, peças automotivas, troca de óleo e suspensão. A nova loja a partir das 8h30 da manhã. Laércio Alinhamento está em novo endereço. Saída para Souza, em frente à Toyota. Armazém Paraíba apresenta. Cajazeiro, eu tô chegando. Vai ser na ABB, no dia 2 de novembro. Zé Lezinho comemorando seus 40 anos de estrada. Vamos comemorar junto. Dia 2 de novembro, na ABB, em Cajazeiro. Telezin, o matuto mais famoso do Brasil está de volta a Cajazeiras para comemorar seus 40 anos de humor. No dia 2 de novembro às 20 horas na ABB. Garanta já o seu ingresso no Armazém Paraíba ou na Outgo. Telezin, 40 anos de humor. Informações 987971565. Realização Barney Produções. Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza. A Rádio do Povo Difusora. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima. Sete horas, 10 minutos. A partir de agora, hora do show do Brega e do Chique aqui na Super Difusora. A partir de agora, pela Super Difusora. Ai, não faz assim. O show do Brega. Do Brega. Acura! O toca tudo da 1070 kHz. Difusora. Agora o show do Brega e do Chico. A primeira já tá aí, né? Toca a fita do meu carro pra Dudé, lá de Londres. E já vamos chamar a segunda pra gente ver qual vai ser a segunda de hoje. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares. Boa tarde a todos do seu programa aí. Aqui é Antônio, aqui, aquele que vende móvel de Cachoeira do Zinco. Eu morei 3 anos em Cachoeira do Zinco, morando em Santa Helena. Sou fã aí de... Todo dia eu assisto o programa aí de manhã. Começa de 6 horas. Eu morava ali perto de Louro, você lembra? Ali em Cachoeira, eu morava ali perto de Louro. Não sei se você conhece Louro, ali aquele pessoal. Perto do posto, o posto de Citonho. Aí. Tá lembrado de mim, ó, vendo móvel. Eu queria pedir uma música aí, Máquinas Humanas, abafou a galera, viu? Manda aí um alô aí pro meu amigo Adegildo, professor Adegildo, meu amigo de cerveja, de cachaça e pra João, viu? Muito bem, garoto. Anotou a música dele, Fanfão? Anotou a música do homem, não, Fanfão? Fanfão, abafou a galera, anota aí. Sim, não. Não, aí não, aí foi a primeira. A segunda pediu agora, Bartô Galeno. Eita, cajazeira boa, começou, foi bem. Ama outra, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? A Rafinha. Oi. Ei, Juiz Soares, eu quero a música de José Maurício, Beck, aí, por conta de qual é. José Maurício, pense bem. Certo. Meu filho, a Jovem Banha, a Cabiana, o Jovem Mar. O Jovem Banho, o Jovem Banho e o Maxwell. A minha nora Netinha Leandra, meu irmão do Kevin Robert, meu irmão do Júlio Juliana e Carlos Isabel. Para você, o Fofô, Patrícia do Pôr do Sol, Rosinha, Renata Brante, e Laurinito e seu Antônio Daniel, lá na Lagoa. Tchau. Valeu, muito bem. Vamos para a terceira do bloco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Júnior Soares. Tudo bem? Aqui é Daniel da Felizmente Coelho. Eu queria que você tocasse Piscodelo com Zé Gonzaga pra mim. Valeu, boa tarde. Tudo valeu, bom pra garoto. Vocês aí. Piscodelo com Zé Gonzaga. Vamos pra quarta música do bloco. Alô, boa tarde. Muito bem, então a quarta música do bloco. Coloca aí Reginaldo Rossi na quarta aí, com o 20 período também cedo. Coloca uma boa do Reginaldo Rossi aí pra gente fechar esse bloco aqui no Breg Chic, que tá só começando na mais ouvida do Nordeste brasileiro. Só lembranças de alguém. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio. me faz. Pois cada dia que passa,